Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Prosseguindo um pouco aquele. Opa! Prosseguindo um pouco aquele tema da lógica e psicopatia que eu abordei na aula passada, eu queria. Faz tempo que eu queria fornecer aqui a vocês uma espécie de modelo resumido de análise de um debate público, como se recua desde os termos em que a questão está colocada no debate público, na mídia, na universidade, no parlamento, até os, vamos dizer, a realidade substantiva da questão que está por baixo. Sempre é claro que se surge um debate público, algum problema existe, mas às vezes a distância entre o que as pessoas estão discutindo, tá certo? E o que está em jogo na realidade é muito grande. Tá certo? E então é necessário escavar o discurso dos lados, os dois lados em discussão, para descobrir de que eles estão falando, afinal. Quando eu digo de que eles estão falando, não quer dizer que eles tenham isto em mente. Quer dizer, existe algum dado objetivo que eles de algum modo perceberam obscuramente, nebulosamente, e do qual estão falando sem saber. Penso às vezes estão falando de outra coisa. É evidente que em todos esses casos a tentação inicial é você tomar posição no debate, a favor ou contra, ou ao contrário, você se fazer de superior, que tem uma saída tipicamente brasileira, né? Se colocar a meia distância entre os dois lados e achar que ali você está, como diz, que desde essa posição superior você domina o horizonte todo, né, e olha os debatedores como se fossem formiguinhas se agitando em vão, enquanto você os observa desde a sua esfera de divina superioridade. Isso é muito comum no Brasil, tá certo? Então você tem, evidentemente, você tem. No Brasil só tem três possibilidades, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou você é o juiz soberano. Mas tudo isso é claro que são posições estereotipadas e que, na maior parte dos casos, ou na sua quase totalidade, não tem nada a ver com a questão substantiva que está por baixo de tudo isso. E esses debates, vamos dizer, refletem sobretudo a vontade de vencer politicamente o outro, quer dizer, você de impor a vontade de impor certas medidas, impor certos critérios políticos ou morais, e de maneira alguma a vontade de compreender o de que se trata. Então, não é jamais uma abordagem intelectualmente sã ou respeitável. E, curiosamente, as contribuições que para esse debate são dadas por cientistas, filósofos, teólogos, etc., só pioram a coisa. Tá certo? Então, vamos tomar como ponto de partida, né, o debate sobre a adoção de crianças por casais gays. Então, como eu disse, só existem três possibilidades. Ou o sujeito é a favor, ou ele é contra, né? Ou ele está numa altitude sublime demais para ele poder tomar posição. Então ele acredita que a verdade estará em algum ponto intermediário. Quer dizer, como se fosse possível encontrar a verdade simplesmente por uma régua, né? Aí você pega a posição intermediária, por exemplo, você tem aqui a verdade e o erro, então a verdadeira verdade está num ponto intermediário entre a verdade e o erro. Né? O bem está num ponto intermediário entre o bem e o mal, e assim por diante. Então, quer dizer, esta figura do neutralismo superior é uma das figuras de linguagem mais comuns, né, em qualquer debate público no Brasil. Tá certo? Então, o que aconteceria, tá certo, se, em vez de tomar posição, ou até tendo tomado, tá certo, nós procurássemos averiguar qual é realmente o problema e por que que isso chegou a ser um problema, tá certo? Então, vamos partir da seguinte observação. Uma pessoa sozinha não pode criar uma criança? Evidentemente pode. Tá certo? Vamos partir desde as bases mais elementares, tá certo? Se uma pessoa pode, por que que duas não podem? Quaisquer outras duas, ou três, ou quatro. Então, desde logo, o simples fato das pessoas serem homossexuais, ou bissexuais, ou assexuais, não tem por que interferir nessa questão. Pela simples razão de que as crianças, em geral, são alheias à vida sexual dos adultos. São dados elementares da questão. Não é isto? Se você tem lá, está criando um bebê de 3 anos, como é que ele vai saber se você é homossexual, heterossexual, bissexual, qualquer coisa? Como você vai fazer para informar isto à criança? E mesmo supondo que informe, será que ela vai entender do que você está falando? Não é isto? Então, isso quer dizer que entre a vida das crianças e a vida sexual dos seus pais ou dos seus protetores, ou seja, como queira chamar, a distância é enorme. Então, por que que se deveria levantar, por que que isto chega a ser um problema? Como se pega, vamos dizer, uma questão, vamos dizer, tão clara, tá certo? E se transforma, então, num motivo de debate público, tá certo? É evidente que isto só acontece porque entra em jogo a questão da identidade homossexual. Ou seja, algumas pessoas querem adotar crianças, não simplesmente na posição de adultos que querem criar uma criança, mas querem adotá-la como e enquanto homossexuais. Tá certo? Portanto, será absolutamente necessário que, de uma maneira ou de outra, a criança venha a saber da condição de homossexual deles. Ou seja, a homossexualidade entra aí como um dado, não da relação entre os adultos, mas da relação deles com a criança. Não é isto? Então, a primeira pergunta é: por que que isto deveria acontecer? Com que idade a criança deve ser informada das atividades sexuais dos seus pais? Não é isto? Eu, por exemplo, não me lembro de ter tido a menor curiosidade a respeito até que eu li o Dr. Freud, mais ou menos com 18 anos. Não é isso? E a primeira vez eu fui pensar o que papai e mamãe poderiam estar fazendo na cama. Até lá eu tinha uma vasta gama de assuntos mais interessantes sobre os quais pensar, e nada me pareceria mais tedioso e desinteressante do que a vida sexual de papai e mamãe. Tá certo? Isso quer dizer que eu só fui alertado para este tema, quer dizer, por um elemento que eu recebi, vamos dizer, da alta cultura muitos anos depois. Poderia ter acontecido de eu, por exemplo, entrar no quarto e ver eles fazendo uma coisa que eu não estou entendendo, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, se acontecesse, eu levantaria, né, levantaria a questão, e mais dia menos dia eu seria informado disso e poderia ter ou não ter interesse neste caso, não é isso? Então vocês devem lembrar de um vídeo que havia no YouTube de um garotinho que entra num banheiro público e encontra lá, né, dois homens se dando um amasso no outro, né? Daí ele pergunta para eles: vocês são casados? Daí eles falam que sim. Ele diz: ah, que engraçado, né? Todas as os casais que eu vi eram um marido e uma mulher, e aí tem marido e marido, né? Ah, eu vou lá tomar um sorvete, vocês não querem vir comigo? That's all. Hã? Ou seja, suscitou uma certa estranheza, mas não uma curiosidade profunda. Tá certo? E eu creio que essa será a reação de muitas crianças. Então, por que que isto tem que entrar, isso tem que se transformar num debate público? Hã? Para responder a isso, nós vamos ter que analisar um pouco a própria questão da homossexualidade, que eu quero tomar, então, vamos dizer, como uma espécie de modelo de uma análise desse tipo, para que depois vocês apliquem em outras e outras e e outras questões. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a coisa com toda a ordem que seria necessária, mas de alguma maneira eu vou tentar. Vamos dizer, algum debate sobre a moralidade ou imoralidade, a conveniência ou inconveniência do homossexualismo já aparece em Platão, tá certo? Onde Sócrates toma uma posição francamente contrária à prática, mas contrária sim em tese. Ele não está propondo que se faça nada com isso e nem está especulando a possibilidade de exterminar essa conduta de alguma maneira. Ele simplesmente diz: olha, isso não é uma coisa boa, porque você pega um rapaz novinho, você tira da família, tá certo? Você vai criar conflito e, em suma, você vai fazer mal para o rapaz que você que você tomou como seu parceiro. E esse é o argumento de Sócrates, né? Em suma, quer dizer, você está prejudicando uma pessoa mais nova e desfazendo uma família. Esse é todo o argumento. Opa. Travando um pouco lá, acho que vai ter que parar e reiniciar. Não, nós demos um problema técnico aqui, vamos ter que reiniciar. Então, retomando, eu não sei desde onde vocês perderam, mas eu estava explicando que eu queria tomar um exemplo de exame de um debate público conduzido de modo a retornar desde os termos estereotipados em que o debate está colocado até a substância do problema, tá certo? Substância que, na quase totalidade dos casos, sempre escapa aos debatedores. E escapa pela simples razão: não se trata de um debate científico, de uma investigação sobre o que quer que seja, tá certo? Mas de uma intervenção política. Então, os discursos respectivos entram claramente na categoria do que nós chamamos de discurso de agente, do agente, tá certo? Então, entre o nosso discurso e o deles, há esta diferença fundamental. O que eles estão querendo é produzir uma certa mudança na sociedade. A mudança pode ser ou, vamos dizer, positiva ou negativa, ou seja, ou introduzir uma novidade ou bloquear a introdução dessa novidade. Tá certo? Esse é o objetivo deles. Agora, o nosso é entender realmente de que se trata. E como o problema que pode estar no fundo de tudo isso se converteu, pode se converter nas posições respectivas defendidas pelos dois ou três ou quatro partidos em jogo. Tá certo? Então, esse debate ele se tornou mais intenso nos últimos tempos por causa da questão das adoções. Não é isso? Então, surgiram aqui nos Estados Unidos, surgiram vários trabalhos, muitos artigos a esse respeito, se os casais homossexuais devem ou não ser autorizados a adotar crianças. E, vamos dizer, o debate é colocado nesses termos e, de imediato, as pessoas tomam posição como se esse fosse realmente o problema e como se fosse um problema substantivo, tá certo? Mas a prova de que não é um problema substantivo em si mesmo, de que ele só se torna um problema em matéria de debate em certas condições culturais muito específicas, e não pela própria natureza das coisas, esse ponto pode ser esclarecido pela resposta à pergunta: uma pessoa pode criar uma criança? Pode. Então, por que que duas não podem? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que que a vida sexual dos adultos tem a ver com a criança que eles estão criando? Então, por que que a criança terá de ser informada do tipo de vida sexual que os adultos estão levando? E terceiro, em que idade ela deve ser informada? Quarto, em que medida isto terá um interesse efetivo para ela e uma influência efetiva na sua vida? Então, nós vemos que o problema só surge, porque o problema não deriva da natureza das coisas, não deriva da realidade das atividades sexuais dos pais, tá certo? Mas deriva da identidade sexual que eles querem exibir perante a sociedade e perante a própria criança. E isso, evidentemente, é um dado cultural muito recente. Ou seja, eles querem adotar crianças não enquanto simples seres humanos adultos que querem criar uma criança, mas enquanto homossexuais. E, nesse sentido, se torna importante que a criança saiba qual é a, aspas, identidade sexual deles. Não é isso? E se a criança não ficar sabendo de nada, então, pergunto, no que a coisa vai, vai interferir, né, na vida deles. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um montão de tias. Tinha alguma delas que era lésbica, eu não tinha a menor ideia. E eu fui ficar sabendo que era lésbica muitos anos depois. Então, isso não pôde interferir em nada na relação delas comigo. Tá certo? E mesmo a vida heterossexual dos casais adultos, eu só fui me interessar por ela muitos anos depois, quando eu mesmo vivi em condições de ter alguma vida sexual. Tá certo? Então, isso quer dizer que o interesse por... Veja, quando desperta o apelo da sexualidade numa criança ou num adolescente, ela está interessada sobretudo na vida sexual dela e não de papai e mamãe. Aliás, até o contrário. Tá certo? A vida sexual de papai e mamãe pode parecer um negócio infinitamente tedioso, tá certo? E uma coisa que vai até arrefecer o entusiasmo deles, né? Então, você imagina o sujeito pensar numa coisa dessa na hora que ele está com a namorada, né? Ou até namorado, que seja homossexual, né? Então, a vida sexual dos pais é uma coisa que está distante da vida sexual dele próprio. E, aliás, até chega em certo ponto a ser uma coisa antagônica, tá certo? Então, este problema da adoção por homossexuais só surge na medida em que o que entra em jogo é a identidade homossexual do casal, tal como será apresentada à sociedade e à criança. Portanto, não é um problema que surge naturalmente, é um problema que surge numa condição cultural muito específica, tá certo? E, naturalmente, isso levanta, vamos dizer, a questão da homossexualidade em si mesma. Tá certo? E quando isso entra em debate, você vê que o primeiro argumento contrário que se levanta é em nome da moral religiosa. Tá certo? Então, as práticas homossexuais são francamente condenadas na Bíblia em vários trechos, e ao repetir esses ensinamentos, os padres ou pastores estão simplesmente continuando a ensinar sua religião, o que é da sua obrigação. E eu não vejo o que se possa alegar contra eles neste aspecto, a não ser que se admita a hipótese de uma intervenção do Estado para limitar a liberdade de ensino religioso, tá certo? O que vai contra a Constituição, vai contra as leis, e vai contra toda, vamos dizer, a tradição jurídica do Ocidente. Então, até esse ponto, não há muito o que alegar contra o ensino religioso, tá certo? Porém, do fato de que se defina uma conduta como pecado, o que deve decorrer para a sociedade civil? A prática desse pecado deve ser proibida e punida? No caso de ser proibida e punida, ela terá de ser, vamos dizer, pela autoridade civil, né? E não pela própria, pela igreja, né? A igreja não tem, e aliás nunca teve, meios de punir, né, diretamente os pecadores, e sempre teve de recorrer para isso à autoridade civil. Tá certo? Então, isso quer dizer que, de algum modo, aquela conduta que é dita pecaminosa, ela terá de ser também considerada delituosa de alguma maneira. Tá certo? Ou seja, a condenação da conduta como pecaminosa a essa condenação deve corresponder uma condenação legal ou pelo menos moral da parte da sociedade. Ou seja, é preciso criar duas coisas. Uma rejeição da sociedade, que a sociedade inteira tem que reprovar aquela conduta, e essa reprovação tem de se expressar, tem de se cristalizar numa proibição expressa, numa lei, tá certo? E esta lei terá que ser aplicada mediante todos os meios punitivos e repressivos de que o Estado dispõe. Você já viu que a coisa aí é bastante complicada, porque da condenação moral, tá certo? Até a condenação judicial, o caminho é bastante longo. É só vocês perguntarem o seguinte: as leis proíbem tudo aquilo que a sociedade não gosta? Claro que não. Não é isso? Então, isso quer dizer que entre o código moral vigente na sociedade, que é quase todo feito de regras implícitas, regras tácitas e não faladas, tá certo? E um código legal, a distância é muito grande e a transformação de uma coisa em outra não é natural e nem espontânea. Não é isso? Então, nos últimos anos, nós vimos uma série de condutas que antes podiam ser socialmente reprovadas, passaram a ser legalmente reprovadas. A proibição do fumo em tudo quanto é lugar é um exemplo. Você sempre ouve gente que não gostar que fumasse perto dela, sempre existiu, tá certo? Mas para que isto se convertesse numa proibição legal, foi necessário, vamos dizer, uma luta política, foi necessário criar organizações, né, buscar meios de financiamento para essas organizações, criar toda uma militância, tá certo? Tanto na sociedade em geral, quanto entre os cientistas, médicos, etc, etc, para depois isso adquirir um poder de pressão sobre os órgãos legislativos e aí se converter, vamos dizer, em lei. Esse processo levou 40 anos. Né? Quer dizer que os primeiros esboços de um movimento antitabagista organizado, vamos dizer, em escala ocidental, pelo menos, remontam aos anos 60. E as proibições começaram, vamos dizer, por volta de 2000, entre 1990 e 2000. Tá certo? Então, isso quer dizer que não é a mesma coisa. Entre uma coisa e outra, existe a intermediação de uma ação humana organizada, a qual é sempre difícil. Tá certo? E que, portanto, não se pode empreender sem o apoio de poderes financeiramente armados para fazer isso. Ou seja, esses movimentos custam muito dinheiro. Tá certo? Então você vê que no processo desta conversão, da conversão de uma reprovação social tácita para uma proibição judicial explícita, existe a mediação de uma ação humana extremamente dificultosa, tá certo? E enormemente dispendiosa. Tá certo? No curso dessa ação, é claro que as partes envolvidas apelarão, vamos dizer, a argumentos científicos. Tá certo? As duas partes. Porém, aí usarão da linguagem científica num contexto que não é científico, que é um contexto de uma ação política. E, portanto, evidentemente, as conclusões científicas serão selecionadas não conforme a sua maior ou menor validade científica, mas conforme a sua oportunidade. E isto de parte a parte. Os dois lados farão isso. Por quê? Porque você tem a urgência de uma modificação, de uma mudança social que alguns desejam e outros repelem. Então, é disto que se trata. A nossa sociedade vai mudar ou vai continuar como está? Tá certo? E, portanto, os elementos cognitivos da história entram aí somente como pretextos e armas e, portanto, estão esvaziados do seu conteúdo específico. Se nós formos aí tentar trazer a questão de volta para os elementos substantivos que estão sendo estudados cientificamente, o debate vai mudar por completo. Sem contar o fato de que muitos desses estudos científicos já foram feitos dentro da perspectiva de um debate político que já está em curso, tá certo? E que, portanto, são influenciados por este debate e pelo desejo de provar isto ou provar aquilo. Tá certo? Por exemplo, nós sabemos que na questão da homossexualidade, a Associação Psiquiátrica Americana retirou, né, a homossexualidade da lista de doenças mentais em 1973, se não me engano, não em função de conclusões científicas obtidas a respeito, mas em função da pressão do lobby gay, que chegou, vamos dizer, à intimidação física dos membros da comissão encarregada de debater isso, tá certo? Então, é claro que esta pressão, essa militância, etc., ela constitui um fenômeno em si mesmo, o qual, em princípio, não tem nada a ver com a questão que serve de pretexto ou de motivo para isso. Então, um fenômeno é a homossexualidade. Outro fenômeno é, vamos dizer, a sua aprovação ou desaprovação social. E um terceiro fenômeno é a criação, vamos dizer, desta militância e deste debate público. Essas coisas, uma não tem nada a ver com a outra. Que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com a sua desaprovação ou aprovação é uma coisa mais do que provada pelo fato de que o número de homossexuais em circulação não tem uma relação de causa e efeito com a aprovação ou desaprovação. Houve épocas na história em que o homossexualismo era quase epidêmico, ao mesmo tempo em que a atividade repressiva do Estado voltada contra essa prática era a mais extrema possível. Em certas cidades italianas da Renascença, o homossexualismo era punido com pena de morte. E nem por isso ele deixava de ter dimensões epidêmicas. Então, não, isso quer dizer, o homossexualismo é um fenômeno, supondo que seja um, nós já vamos ver que também não é assim. Né? A sua aprovação ou desaprovação é uma coisa completamente diferente e não há vínculo de causa e efeito entre uma coisa e outra. No entanto, quando, num meio onde há um debate sobre isto, a questão chega ao conhecimento de uma pessoa, esses dois aspectos já vêm mesclados. Então, o homossexualismo já não é simplesmente uma prática sexual. É um valor ou antivalor moral. Ora, quando, a partir, vamos dizer, da Renascença, vai se constituindo a ciência moderna, tá certo? Então, evidentemente, se cria uma nova dimensão da questão, que é a sua abordagem científica destinada a favorecer ou desfavorecer um dos dois lados em debate. Então, esta é uma quarta camada do problema. Hein? Então, nós temos o homossexualismo, né, isto? A sua aprovação ou desaprovação social, o debate que se forma a respeito e a intervenção científica neste debate. São quatro fenômenos que não têm nada a ver um com o outro. Você vê que atitudes de aprovação ou desaprovação da conduta homossexual já existiam milênios antes de que alguém se lembrasse de fazer algum estudo científico a respeito e de que existissem as condições, tá certo, para a investigação desse problema. Essas condições, evidentemente, elas só começam a aparecer a partir do século XIX, com a expansão das ciências biológicas, por um lado, e das ciências sociais, por outro, que começam, então, a coletar, né, dados sobre diferentes épocas, culturas e civilizações que antes eram totalmente desconhecidas e que, de repente, vamos dizer, esses dados estão à disposição de todo mundo e entram, inclusive, na mídia popular. Tá certo? Todos nós sabemos, por exemplo, que os trabalhos da antropóloga Margaret Mead tiveram uma imensa repercussão popular nos Estados Unidos, né? Criando, vamos dizer, fazendo relativismo cultural, quer dizer, uma moda cultural dentro dos Estados Unidos. Não é isso? Como também viria a acontecer mais tarde com os estudos do Dr. Alfred Kinsey, né? Que também tiveram, vamos dizer, eles começaram a ser publicados em revistas científicas e terminaram na Playboy. Não é isso? E terminaram exercendo um papel determinante, não só na mudança de valores culturais, mas na mudança das leis. Então você vê quantos fenômenos diferentes estão superpostos aí e aparecem mesclados na imagem que o cidadão comum recebe do debate no instante em que toma conhecimento dele. Todas essas questões estão ali misturadas. Só por isso você já vê que a questão substantiva não tem vez. Então, mas é justamente nela que nós estamos interessados. Nós queremos saber do que se trata realmente. Né? Então, enquanto o homossexualismo era discutido na clave religiosa e, em seguida, na clave puramente moral, o problema era um. A partir da hora que se introduz o elemento científico, né, então, acontece uma mutação do debate. Aquilo que era uma tomada de posição moral, agora pretende refletir uma realidade objetiva. Ou seja, o debate já não está só na clave do deve ser, do dever ser, mas entra na dimensão do próprio ser. Então surge a questão de se o homossexualismo é natural ou antinatural. Veja, a mudança que se opera aí é uma das coisas mais profundas e devastadoras que já se viu na história cultural humana. Por quê? Se você condena o homossexualismo como pecado, exatamente o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a conduta homossexual pode prejudicar o ingresso da pessoa na vida eterna. Quer dizer, isso traria um dano à sua alma imortal. Tá certo? Ora, em que medida isso implica que esta mesma conduta deva ser condenada socialmente? Então, a sociedade tem o poder de condenar ou absolver, né, as almas para a vida eterna? Não, ela não tem. Ou seja, o que, que a condenação social tem a ver com a condenação divina no juízo final? Absolutamente nada. Ninguém no juízo final será condenado porque a sociedade estava contra ele. A opinião da sociedade não conta absolutamente. Por quê? Porque o juízo final não vai julgar este ou aquele, mas vai julgar a humanidade inteira, os vivos e os mortos, desde o início da história humana. Então, o juízo final é um tribunal, mas cuja jurisdição é ilimitada, é universal e ilimitada. Ué, nenhum tribunal humano tem essa jurisdição. Portanto, vamos dizer, a condenação ou aprovação social de uma determinada conduta não tem nada a ver, vamos dizer, com a perspectiva do juízo final. Além disso, existem muitas condutas que são socialmente aprovadas, mas que não podem ser aprovadas por Deus. Por exemplo, a questão, vamos dizer, da razão de Estado ou a absoluta necessidade da hipocrisia e do fingimento. O fingimento é um elemento fundamental da estrutura social. E, no entanto, ele é, pelo menos, ocasião de condutas pecaminosas que, no juízo final, o indivíduo, pelas quais o indivíduo terá de responder no juízo final. Então, isso quer dizer que a perspectiva religiosa, a perspectiva salvacionista é uma coisa, a perspectiva da moral social é outra. No entanto, é claro que o argumento religioso entra no debate social. E aí se cria, vamos dizer, uma mistura do temporal com o eterno, da perspectiva mundana com a perspectiva divina, tá certo? Que pode transformar esse debate numa simples confusão dos diabos. Então, supondo-se que essa conduta, como o adultério, ou a licenciosidade de modo geral, seja a conduta pecaminosa, ela é pecaminosa perante Deus. Tá certo? E é Deus que vai julgar isso aí. E nenhum ser humano tem a possibilidade de interferir nesse julgamento. Portanto, em termos da salvação, a condenação social é inócua. Pode-se alegar, no máximo, que se a sociedade condenar aquela conduta, então menos pessoas se entregarão a ela e, portanto, há uma possibilidade ideal de a condenação social contribuir para a salvação de mais almas. Mas nós já vimos que isso não acontece, porque, como eu observei agora mesmo, uma disseminação quase epidêmica do homossexualismo se observou em épocas em que não apenas essa conduta era socialmente condenada, mas em que era judicialmente condenada e punida com a morte. Então, não há como alegar que uma condenação social, por si mesma, contribuirá para a salvação das almas. Ninguém pode alegar isso aí. Isso é, no mínimo, vamos dizer, uma presunção ousada, tá certo? E quase demencial. Tá certo? Então, também não há mais mínima prova de que a condenação social exerça, vamos dizer, uma influência efetivamente restritiva na mente dos interessados. Ao contrário, existe toda uma cultura, vamos dizer, do prazer proibido. E isto faz, se nós estudamos um pouco da história do movimento gay, por exemplo, nós vemos que isso faz parte intrínseca da cultura gay. Quer dizer, a atração do proibido. Eu, pessoalmente, eu sempre achei isso muito estranho. Essa é a minha experiência pessoal. Você ter atração por uma coisa só porque ela é proibida é a melhor coisa que você querer comprar uma coisa só porque ela é cara. Quer dizer, você foi parar, você entrou no desejo mimético e você foi parar longe da substancialidade da questão. Então, não há mais mínima prova de que a condenação social, de fato, diminua o número de homossexuais em circulação ou contribua para a salvação da alma deles de maneira alguma. E, ao contrário, ela... Parece que caiu aqui, não a nossa conexão, mas a do Instituto. Então, só por esses dados, você já vê como essa questão vem parar no nosso conhecimento com, vamos dizer, um complexo, uma mescla, uma massa confusa de elementos heterogêneos. E raramente alguém, ao tomar conhecimento disso, não sente a tentação ou de tomar posição ou de se fazer de superior. Mas você fazer-se de superior e você alegar uma neutralidade superior também não ajuda a compreender a questão de que se trata. Não é isso? Então, vamos dizer, para nós, cujo interesse máximo é de ordem cognitiva, e para nós que vemos até, vamos dizer, no desejo de conhecimento, um dever moral, porque julgar as coisas segundo a sua realidade, vamos dizer, é abster-se de cometer injustiça, pelo menos intencionalmente, ou seja, para nós que vemos no conhecimento um valor moral incontornável, tá certo? A coisa se coloca de maneira totalmente diferente. Ou seja, antes de tomar posição, ou antes de abster-se de tomar posição em nome de uma neutralidade superior, nós temos é que perguntar o que é isso. Fazer a famosa pergunta, quid est? Ora, feliz ou infelizmente, a questão homossexual não chega para nós sob a forma de um fenômeno físico identificável. Claro, uma relação homossexual, como uma relação heterossexual, é um fenômeno físico perceptível pelos sentidos, tá certo? Mas, em primeiro lugar, A variedade das ações envolvidas é muito grande. Então, por exemplo, quem nos disse que o homossexualismo feminino é um fenômeno da mesma espécie do homossexualismo masculino? Então, você veja que quando você tem o fenômeno do sexo anal, você está colocando em ação um órgão que não é necessariamente ou não é fundamentalmente um órgão sexual. É um órgão que se destina a outra finalidade, tá certo? E que pode ser usado sexualmente, mas que não existe para isso. Porém, na homossexualidade feminina, isso não acontece. Não há um terceiro órgão que entre vamos dizer, em linha de conta na homossexualidade feminina. Ou seja, os atos da homossexualidade feminina se perfazem entre órgãos sexuais. Então, e a homossexualidade masculina não, apela a um terceiro órgão. E apela necessariamente, é? Então, a simples descrição do fenômeno físico já tem alguma dificuldade intrínseca. Mas, quando nós falamos em homossexualidade, nós não estamos falando do ato homossexual, e sim da atração ou da tendência, entre aspas, a qual pode estar apenas na cabeça do sujeito, sem se manifestar em qualquer ato fisicamente identificável. Então, em todo o debate da homossexualidade, ninguém está falando do ato homossexual, mas do desejo homossexual e da tendência homossexual e de uma possível, aspas, identidade homossexual, o que já complica a coisa formidavelmente. Então, até para definir o fenômeno de que se trata, nós não podemos partir de uma observação do fenômeno físico, mas nós temos de partir do quê? Dos discursos dos vários agentes e da interpretação que eles fazem de seus próprios atos. Então, já no curso desta, vamos dizer, desse recenseamento das opiniões, para, através desse recenseamento, tentar chegar ao fenômeno substantivo de que se trata, nós já temos algumas dificuldades. E a primeira delas é que se dá o mesmo nome de homossexualismo a uma infinidade de condutas diferentes. Não é isso? Eu sempre me reporto àquele famoso debate que houve dentro do movimento gay no Brasil, por causa de uma sauna gay cujos frequentadores estavam indignados porque a sauna admitia o ingresso de travestis, ou transexuais. E aqueles homossexuais machões, eles ficavam indignados, eles diziam: oh, nós vamos aqui para procurar homens, em princípio homens musculosos, peludos, etc. E de repente vem esse camarada com esses peitos, esse sutiã, nós estamos indignados. E um dizia assim: eu tenho nojo disso, né? A pessoa, se um hétero diz que tem nojo do homossexual, ele vai para cana, mas quando um homossexual tem nojo do outro, pode, né? Então, você vê que a questão já, vamos dizer, o antagonismo entre essas duas formas de um mesmo fenômeno, se é que é o mesmo, já nos coloca um problema. Quer dizer, a unidade do fenômeno gay, entre aspas, ela existe objetivamente ou ela é uma construção cultural baseada inteiramente, vamos dizer, numa proposta política e numa ambição política? Eu, de cara, eu sei colocar o problema, mas só analisá-lo, né, já iria para longe. Então, se nós perguntarmos assim: como foi a construção da identidade gay? Eu digo: bom, identidade gay, a própria expressão identidade gay já tem pelo menos dois significados. Primeiro, a identidade gay do indivíduo, que ele, né, se define como homossexual de uma vez para sempre e acredita que isso é um componente estrutural do seu modo de ser, não só da sua personalidade, mas do seu modo de estar no mundo. Isso é uma coisa. A segunda é a identidade gay no sentido da unidade do movimento inteiro, ou unidade LGBT, como eles chamam. São dois problemas completamente diferentes. Então, como se construiu a identidade gay no primeiro sentido? Como se construiu a identidade gay no segundo sentido? Então, Vander, só por esse repertório de problemas, você veja que vocês podem concluir que o debate público a respeito é pura loucura. Ou seja, ninguém está interessado em saber realmente do que se trata. É tudo uma tomada de posição a partir de entidades, vamos dizer, no mínimo, hipotéticas. E na pior das hipóteses, totalmente fictícias, inventadas como instrumentos simbólicos para criar uma outra realidade, esta sim efetiva, que é a realidade dos movimentos políticos envolvidos pró ou contra, né, a política gaysista. Dentre os argumentos científicos que aparecem neste debate, que aparecem como instrumentos, tá certo? E já esvaziados do seu conteúdo científico próprio, existe a questão de se o homossexualismo é natural ou antinatural. Não é isto? Ora, é quase que inevitável que entre os inimigos do gaysismo, inimigos cristãos do gaysismo, a condenação do homossexualismo como pecado seja acompanhada de uma ênfase na suposição de que ele é também antinatural. A expressão antinatural aparece, com relação ao homossexualismo, aparece muitas vezes, por exemplo, nos autos de processo da Inquisição, quer dizer, o pecado contra a natureza. Tá certo? Porém, aí surge um problema. A palavra natureza, tá certo? No contexto, né, doutrinal, católico ou protestante, nessas épocas, tem um significado totalmente diferente da natureza tal como a entendemos hoje. Você veja aqui, na perspectiva tanto da doutrina católica quanto, vamos dizer, da doutrina da Igreja, quanto dos filósofos católicos, filósofos, teóricos, etc., a natureza de um ser se revela eminentemente na sua finalidade. Todo esse pessoal raciocinava aristotelicamente. Então, dizer, o que é a natureza de um ser? A natureza só aparece em função da sua finalidade última. Então, cada ente tem uma finalidade dentro do corpo da realidade total, e é esta finalidade que define a sua natureza. No caso do ser humano, qual é a sua finalidade? A sua finalidade é a vida eterna. Não é isto? Isto quer dizer que a natureza humana só podia ser compreendida dentro de uma escala de vida eterna, a qual incluía a sua passagem pela Terra, tá certo? Como uma etapa importante, mas não final. Então, a existência terrestre toda era um meio para uma finalidade. Então, isso quer dizer, quando usavam a palavra natureza, estavam se referindo sempre, vamos dizer, a um plano de legalidade divina eterna que continha o cosmos físico inteiro e, dentro do cosmos físico inteiro, os animais e os homens. Mesmo quando, vamos dizer, São Tomás de Aquino, o Dan Scott, o Santo Alberto, mesmo quando ele está falando de uma perspectiva puramente filosófico-científica, portanto, sem apoio na revelação, mesmo aí, a perspectiva da eternidade continua sendo o quadro que dá o sentido de tudo que eles estão falando. Então, quando dizem que um ato é contra a natureza, eles estavam dizendo que era contra a finalidade eterna do ser humano. Quando as ciências modernas constituem a noção atual de natureza, o quadro muda totalmente de figura. Porque então entende a natureza como um domínio autônomo, que deve ser compreendido na sua constituição interna e própria, sem qualquer referência ao plano da espiritualidade e da eternidade. Então, isso quer dizer que, na perspectiva antiga, a natureza tinha uma relação dialética com o sobrenatural. Ela, por um lado, estava colocada dentro do sobrenatural, quer dizer, o sobrenatural, por definição, abarca e transcende a natureza. E é o sobrenatural que tem a explicação última da natureza, mas ao mesmo tempo a natureza às vezes tem uma relação conflitiva com as finalidades sobrenaturais. O que também é qual é a explicação disso? É uma explicação natural, também é uma explicação sobrenatural, é a revolta de Satanás e assim por diante. Né? Quando a natureza, na perspectiva moderna, se constitui como um campo autônomo, que pode e deve ser estudado sem qualquer referência ao seu fundamento na eternidade, fundamento real ou suposto na eternidade, a coisa muda totalmente de figura. Isto quer dizer que quando o inquisidor denominava o homossexualismo, a pederastia, de pecado contra a natureza, ele queria dizer uma coisa. Contra o sentido da expressão contra a natureza, claro, era de uma violação de uma lei natural, mas de uma lei natural que só tinha sentido dentro de uma lei divina. E que não era, senão, vamos dizer, uma expressão local e temporal da lei divina eterna. No contexto moderno, dizer que uma coisa é antinatural não quer dizer que ela viola as leis de Deus, mas que ela viola as leis da biologia. Hã? Ou da zoologia. Então, isso quer dizer que quando alguém hoje diz que o homossexualismo é antinatural, ele não está dizendo, olha, meu filho, você está arriscado, tá certo? A ser privado da glória eterna. E note bem, o risco de ser privado da glória eterna é um risco futuro, hipotético e eminentemente irreversível até o último momento da vida do cidadão. Então, quando o padre dizia para o homossexual, não, você está indo contra a natureza, ele está querendo dizer isso, a sua natureza é a natureza humana voltada para a glória eterna. E você pode ser privado dela. Em que condições? Se até o último momento da sua vida você não se arrepender. Então, um risco hipotético, futuro e altamente, eminentemente reversível. Né? Quer dizer, a reversibilidade, vamos dizer, da condenação é não só é um elemento fundamental da doutrina da igreja, mas é o elemento fundamental. Agora, quando você diz atualmente que o indivíduo está contra a natureza, você o exclui agora, efetivamente, do reino da normalidade zoológica. Então isso quer dizer que o negro é uma espécie de monstro. Ele é uma deformidade viva. Então isso quer dizer que a proclamação de ser antinatural tem um peso infinitamente maior no contexto moderno. E eu penso, às vezes, se existe alguma ofensa maior que se possa fazer a um ser humano do que essa. Porém, a condenação do homossexualismo como antinatural, ela é respondida pelo lado gaysista com o argumento de que é natural sim e de que a prova é a existência, vamos dizer, de uma ampla amostragem de homossexualidade no reino animal, o que é pura verdade. Porém, como se coloca este debate? Eu vou ler aqui um pedacinho de um trabalho publicado por um cidadão chamado Luiz Sérgio Solimeu, que eu não sei quem é, mas que parece uma pessoa estudiosa. É um membro da TFP. E é um sujeito que tem vários trabalhos publicados sobre teologia, filosofia, etc. Não é nenhum ignorante. Então, ele resume o argumento gaysista da seguinte maneira. Primeiro, a homossexualidade é genética ou inata. Segundo, a homossexualidade é irreversível. Três, desde que os animais, né, entram em relações de sexo entre entes do mesmo sexo, a homossexualidade é natural. Detalhando mais o argumento. O raciocínio por trás da teoria da homossexualidade animal pode ser resumida assim: o comportamento homossexual é observável em animais. O comportamento animal é determinado pelos instintos. A natureza exige que os animais sigam os seus instintos. Portanto, a homossexualidade está de acordo com a natureza animal. Desde que o homem é também um animal, a homossexualidade deve estar, portanto, em acordo, de acordo com a natureza humana. Daí, responde o Luiz Sérgio Solimeu, essa linha de raciocínio é insustentável. Se os atos homossexuais entre animais estão de acordo com a natureza animal, então, matar os recém-nascidos ou devorar membros da mesma espécie também estão de acordo com a natureza animal. Trazer o homem para dentro dessa equação complica as coisas mais ainda. Devemos concluir que o filicídio e o canibalismo estão de acordo com a natureza humana? Em oposição a esta linha de raciocínio, eu sustento que 1. Não existe instinto homossexual nos animais. 2. É pseudociência ler motivações humanas e sentimentos no comportamento animal. E 3. O comportamento animal irracional não é um padrão pelo qual devemos julgar a moralidade aceitável do homem racional. Você vê que em toda esta discussão, nos argumentos opostos que ele expõe e nos argumentos dele próprio com que ele os rebate, existe aí evidentemente a confusão entre três estratos da questão. A questão da lei divina, a questão da moralidade social e a questão da biologia, o fato biológico. Então, o objetivo dessa discussão é ou normatizar a conduta homossexual, impô-la como uma coisa normal, ou expô-la à condenação pública como antinatural. Ora, nenhuma dessas duas coisas é sustentável nem por um minuto sequer. Nem um argumento e nem o outro. Por quê? Você provar que uma coisa é natural não é provar que ela é natural, não é provar que ela é moral, nem conveniente. E, inversamente, você dizer que o homem não deve adotar as condutas dos animais não prova que essas condutas não sejam realmente naturais. Ou seja, se uma conduta é natural ou não, só pode ser respondido por um único meio, pela observação e indução estatística. Tá certo? Então, hoje nós sabemos que existem mais de 1.500 espécies animais que praticam homossexualismo regularmente. Não é em condições excepcionais. Não são animais em cativeiro, não são animais neuróticos. É uma coisa geral. Entre essas espécies estão os golfinhos, os elefantes, os ursos, os leões, as hienas, uma pá de gente, é? Então, a simples existência disso já prova que o homossexualismo está presente entre as espécies animais e que ele é um dado da natureza. Eu não estou dizendo que existe um instinto homossexual, já vamos abordar esta coisa. Em segundo lugar, os estudos genéticos eles mostram, acabei de ler uma. Epa! Então vamos lá, hoje tivemos um problema aqui, isso nunca aconteceu, não sei porquê. Vamos tentar averiguar e tentar nos precaver para que isso não aconteça mais. Então, retomando aí a análise, tá certo? Toda essa discussão ela está, vamos dizer, repleta de conclusões que não são fundamentadas pelas respectivas premissas. Então, o próprio Luiz Sérgio Solimeu, ele está partindo do princípio de que a alegação de que um fenômeno é natural deve servir, no entender dos seus adversários, como justificação moral dessa conduta. E esse pedaço da argumentação, evidentemente, está faltando. Saber se uma conduta é natural ou não é uma coisa. Saber se ela é moral ou não, do ponto de vista social, é outra. E saber se ela é aceitável ou não, do ponto de vista da lei divina, é outra ainda. Essas questões podem ser superpostas, mas as relações entre esses diferentes níveis, elas são enormemente complicadas e dialéticas, são conflitivas. Não é uma coisa que você, de uma faixa, você pode tirar facilmente conclusões para a outra. Tá certo? Quando ele disse o filicídio e o canibalismo, também, vamos dizer, se você aceita que a conduta é natural, então o filicídio e o canibalismo também teriam que ser aceitos como naturais. Pois eles, de fato, são. Inúmeras espécies de animais os praticam, tá certo? Mais ainda, houve várias civilizações que consideravam essas coisas naturais, tá certo? Então, onde não havia, portanto, a condenação moral. Essa condenação, ela só aparece em função da lei revelada, que introduz aí um outro elemento, tá certo? Totalmente distinto. Por exemplo, o filicídio em Roma, que ninguém vai dizer que Roma é uma civilização primitiva, selvagem, era considerada uma coisa normal e um direito dos pais. Eles não queriam filho, simplesmente jogavam para o macaco comer e pronto, acabou. Tá certo? Então, do mesmo modo, vamos dizer, os sacrifícios rituais humanos foram aceitos por inúmeras sociedades. Quer dizer, onde entra o elemento do relativismo cultural, e o relativismo cultural é, pelo menos como preceito metodológico, ele é válido até certo ponto, onde entra uma consideração do relativismo cultural, então você é obrigado a entender que a condenação social de uma conduta não tem jamais validade universal. Mesmo que abrangesse, vamos dizer, a maioria das civilizações, ou mesmo que abrangesse todas elas, tá certo? A condenação universal só pode se fazer em nome de princípios universais. E esses princípios universais não são colocados pela moral social. São colocados ou mediante uma argumentação filosófica, que pode continuar sendo discutida eternamente, ou é colocado por uma lei revelada. Não há como escapar disso aí. Então, o argumento da antinaturalidade, assim como o da antinaturalidade, sempre leva a um non sequitur. É natural, portanto, é válido, ou é antinatural, portanto é inválido. Esse portanto, evidentemente, é um non sequitur, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quanto ao argumento de que o homossexualismo é doença, que ele decorre mais ou menos dessa perspectiva do naturalidade ou antinaturalidade, nós não podemos esquecer que ele foi introduzido ao longo do século XIX exatamente como um argumento em favor do homossexualismo. Então, estudar o homossexualismo como doença, estudar do ponto de vista médico, era tirá-lo do campo da condenação moral e transferi-lo para um outro campo, onde o homossexual, visto como doente, merecia não a condenação, mas o tratamento, o respeito, etc., etc., que se deve dar a qualquer outro doente. Com o tempo, e seria muito interessante escrever a história disto, este argumento que era favorável começou a ser usado desfavoravelmente. Tá certo? E começou a ser usado desfavoravelmente quando? Foi somente a partir dos anos 50 e 60, com a ideologia da nova era, que a saúde passou a ser alegada como elemento moral. Então, como não havia mais a referência, vamos dizer, à moral divina, transcendente, então começa-se a procurar, vamos dizer, o guiamento moral na esfera imanente, na natureza. Não é isso? Então, surge nos anos 60, surge uma bibliografia imensa, imensa, sobre a harmonia com a natureza. E se dissemina uma noção ética de que as pessoas boas, as pessoas que estão de acordo, né, com vamos dizer, a harmonia cósmica, serão pessoas saudáveis e felizes. E as outras serão infelizes. Então a doença passa a ser usada como um argumento contra a moralidade da pessoa. Né? Se o indivíduo está doente, é porque ele está contra a harmonia cósmica e, portanto, alguma coisa de errado ele está fazendo. Eu não sei se vocês, que são mais jovens, se vocês têm informação disso, mas nos anos 60 e 70, a bibliografia sobre isso é imensa. Vamos dizer, toda esta área que nós chamamos de medicina alternativa é, em grande parte, baseada nesse princípio. Ora, esta noção foi introduzida, vamos dizer, no Ocidente por porta-vozes e agentes do movimento revolucionário, empenhados em corroer a moralidade cristã tradicional e substituí-la por uma moralidade imanente de tipo naturalístico. Você não vai dizer que as pessoas eram inimigos dos gays, mas entregaram aos inimigos do gaysismo, entregaram de bandeja este argumento. Se a conduta é doente, então ela é má. É claro que aí também é um non sequitur, evidentemente. Nós sabemos que os fatores que determinam as doenças são enormemente complexos e que, se existe, vamos dizer, um problema de harmonia cósmica aí envolvido, ninguém sabe onde está essa harmonia, tá certo? E ninguém é o porta-voz autorizado dela. Não é isso? Ao contrário, vamos dizer, na história da espiritualidade humana, você vê que alguns dos homens mais elevados espiritualmente eram doentes. Não é isso? Então, por exemplo, as chagas de Cristo nas mãos dos pés de São Pio de Petrelchina seriam um sinal de que ele está contra a harmonia cósmica, então ele fez algum treco errado. Né? E São Francisco de Assis e outros tantos, não é isso? Por exemplo, Ramana Maharshi, o grande espiritual hindu, ele não podia tocar em metal, que ele sentia dores horríveis. Né? Você imagina o que é um sujeito viver sem poder encostar num metal. Então, de acordo com a moral da harmonia cósmica, ele seria, vamos dizer, não um exemplo de perfeição espiritual, mas ao contrário, ele estaria na escala mais baixa da espiritualidade. Você veja que já nos anos 80, este tipo de princípio moral que foi introduzido pela medicina alternativa, pela nova era, se incorporou na cultura dominante e criou a chamada geração saúde. Até hoje eu fico impressionado com a quantidade de propaganda que eu recebo aqui, que eu nunca pedi, a respeito de saúde. Meios de você resolver todos os problemas de saúde. Esse é um massacre de propaganda. Tá certo? Quando você vê os sites noticiosos, metade das notícias são a respeito de saúde. Ah, descobriram uma cura para não sei o quê, descobriram um novo método de fazer ginástica para isso ou para aquilo. É assim, é o tempo todo. Então, vamos dizer, a ostentação de saúde também é associada à beleza. É outra coisa que não tem nada a ver. Uma pessoa ser saudável não quer dizer que ela seja bonita. O Lula, antes da doença, ele era mais bonito. Ao contrário. Depois que raparam o cabelo e a barba dele, até ele melhorou, ficou um pouco parecido com o Gurdjieff, adquiriu uma certa nobreza de aparência que antes não tinha. O Hugo Chávez não. Ele nem melhorou, nem piorou na nada que se possa fazer em favor dele. Saudável ou doente, ele é igualmente feio. Não é isso? Então, mas a associação de saúde com beleza virou quase que um mandamento. E a obrigatoriedade de você preservar a sua saúde acima de tudo. Então, isto era, nos anos 60, era uma corrente minoritária, marginal, por assim dizer, que se opunha, né, à medicina estabelecida, a qual era moralmente neutra. Então, introduzem o elemento, vamos dizer, a ênfase moralística no elemento da saúde. Tá certo? Então, você veja que na perspectiva freudiana, por exemplo, né, que é bem anterior, a doença era às vezes um sinal de superioridade evolutiva, por assim dizer. Né? E na filosofia de Nietzsche, existe uma ambiguidade nessa coisa, onde ora ele faz a idealização da saúde, ora faz a idealização da doença. Quer dizer, os homens superiores às vezes são doentes, né? Então, a identificação da saúde com o bem e da saúde com a beleza, da saúde, vamos dizer, com a ordem, a liberdade, a democracia, etc., etc., virou um princípio estabelecido na sociedade dominante, nas altas esferas, e não somente num movimento alternativo. Não é isso? E, a partir daí, então, a alegação de que uma conduta é doente passa a vigorar como um argumento moral contra ela. Isto não aconteceria se não houvesse esta novidade introduzida pelo pessoal da nova era, o qual o pessoal é maciçamente gaysista. Então, vamos dizer, esta é, vamos dizer, uma contradição interna do próprio movimento que abre o flanco, né, ao uso da sua, de um dos elementos da sua retórica contra ele. Basta você se lembrar disto aí para você ver quanto a questão, a discussão de se o homossexualismo é doença ou não é uma questão complicada, cabeluda e que não se pode resolver, vamos dizer, por meio nem dessas tomadas de posição e nem mesmo da neutralidade superior. Tá certo? Porém, se uma conduta é biologicamente natural, eu não vejo como concluir que ela é doente de maneira alguma. Então, o argumento da naturalidade pode se considerar vitorioso. E, portanto, o argumento da sua sanidade ou inocuidade do ponto de vista médico também pode se considerar vitorioso. Não há nenhuma prova razoável de que a conduta homossexual seja antinatural e nem de que ela seja doente. Muito bem, chegamos até aqui. Porém, nós vemos tantas condutas doentes da parte dos porta-vozes do movimento gaysista, que nós somos inclinados, vamos dizer, a rejeitar a conclusão científica. Dizemos, não, espera aí, não temos provas de que é doença, mas deve ser doença de alguma maneira. Então, para resolver essa questão, não vamos resolver isso tomando partido, mas vamos tentar voltar, vamos dizer, aos fundamentos materiais e empíricos, por assim dizer, da questão. Que uma conduta que em si mesma não é doente pode se transformar em doença é uma das coisas mais óbvias do mundo. Qualquer atividade que seja saudável pode se transformar numa atividade doente em determinadas condições. Por exemplo, fazer ginástica. Vocês ainda vão lembrar o filho do Antônio Carlos Magalhães, que morreu de infarto fazendo a coisa mais saudável do mundo, segundo os seus propugnadores, que é o jogging. Né? Ele está lá fazendo corrida, catapimba, né? Tem um infarto e morre. Tá certo? Então, inúmeras práticas saudáveis, né, pode fazer muito mal. O sexo heterossexual. Existe uma história que eu creio que seja verdadeira, que o ex-presidente Figueiredo, ele teve um infarto quando estava, né, na cama com a mulher de um dos ministros. Né, motivo pelo qual a sua digníssima esposa não foi visitá-lo no hospital. É uma história. Eu não sei se é verdadeira, mas é uma coisa que já aconteceu com muita gente. Quanta gente não teve, né, infarto no meio do ato sexual. Quando, por outro lado, a medicina afirma que a prática constante do sexo é boa para o coração. Existe um livro que fez um sucesso enorme, Sex Can Save Your Heart and Life. Eu não lembro o nome do autor, tá certo? Mas eu me lembro que eu mesmo, quando editor de revista médica, eu comentei este livro, né? E achei muito bom, porque ele me convidava a fazer exatamente o que eu estava querendo fazer. É sempre assim. Quando o que os outros dizem soa agradável, você imediatamente acredita que aquilo é uma verdade científica. Né? Então, até hoje, eu não sei, tá certo? E ninguém sabe se a atividade sexual pode ser boa ou má para o seu coração. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Tá certo? Então, qualquer atividade humana saudável, ela pode ser ocasião de doença conforme as circunstâncias, vamos dizer, naturais e sociais em que ela se exerce. Tá certo? Ora, toda e qualquer atividade sexual humana, toda e qualquer heterossexual, homossexual, sexo solitário, sexo imaginário, ela implica elementos de tensão moral dentro do ser humano. Por quê? Ela tem um elemento ambíguo e conflitivo em si mesma. Então, vamos dizer, através da atividade sexual, o ser humano ele busca romper o estado da sua solidão física e criar por momentos uma espécie de interpenetração da psique, de duas psiques, tá certo? Mas nós sabemos que isso é sempre destinado ao fracasso. Isso não acontece. É? O momento da fusão é meramente imaginária e ela passa. E o sentimento de solidão volta. Isso é inevitável em qualquer atividade sexual. Tá certo? Portanto, toda e qualquer atividade sexual ela vem junto com uma expectativa que é enormemente atraente antes e frustrante depois. Todo mundo sabe que é assim. Qualquer pessoa adulta tem obrigação de reconhecer que as coisas assim são assim e que você deposita ali enormes esperanças e que elas são frustradas. Então você, para compensar isso, você inventa outros canais, se cria ou recebe da sociedade, né? Outros canais de comunicação amorosa. Ajuda mútua, carinho, palavras doces, etc, etc, etc. E tudo isso, né? Como diz, serve para o açúcar em torno da pílula. Né? É certo? Ademais, a própria existência da sexualidade, ela prova diariamente a insuficiência do ser humano. Ninguém é um ser completo em si mesmo, e por isto mesmo existe o sexo. Portanto, a existência mesma da sexualidade é algo que implica, né, no ser humano uma deficiência, uma falha, uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Por isto mesmo, não existe nenhuma atividade sexual que seja, do ponto de vista moral e psicológico, perfeitamente inócua e inocente. Nenhuma é. É? Então, o sexo, ele, por um lado, ele é um canal pelo qual você busca o alívio de tensões, mas ele é a causa de outras tantas tensões. Às vezes, é o mesmo tipo de tensão. Né? Ele é o alívio e ele é a raiz da tensão ao mesmo tempo. Então, desde que o mundo é mundo, a atividade sexual implica a existência de estados psicológicos que são, ao mesmo tempo, alguns são exaltantes e outros são deprimentes, mas que você não consegue se separar um do outro completamente. Eles estão sempre juntos, né? Ou juntos, conflitivos, ou aparecem em sucessão. Quer dizer, no instante em que você está no momento de exaltação, então o elemento deprimente desaparece do seu horizonte de consciência, mas não desaparece da sua estrutura existencial. Você continua tendo aquilo ali está no fundo e, tão logo passou um instante de exaltação, o elemento deprimente também volta. Ou seja, a idealização do sexo como puro prazer, quer dizer, é apenas um simbolismo cultural destinado a tampar metade do fenômeno. Não é isto? Mais ainda, se você observar toda a literatura ocidental, no seu conjunto, você verá que pelo menos 60% a 70% dos conflitos que ela retrata tem algo a ver com a vida sexual. Portanto, se a vida sexual fosse apenas o mundo do prazer e de delícias, isso não aconteceria. Então nós temos, vamos dizer, a experiência da vida, a literatura e a ciência médica, as três nos mostram a mesma coisa. A sexualidade tem elementos conflitivos absolutamente incontornáveis. E toda pessoa adulta tem a obrigação de saber isso. Quer dizer, quando você é um adolescente e, na verdade, toda a sua experiência sexual consiste em ter fantasias solitárias no banheiro, tá certo? Então, você pode se esforçar, tá certo? Para enxergar o sexo só pelo seu lado entusiasmante, belo, atraente, etc, etc. Mas, nesse momento, você já começou a mentir para si mesmo. Então, o famoso dito latino, omne animal post coitum triste. Todo animal fica triste depois do coito. Tá certo? Então, isso quer dizer que antes do coito, ele está num estado de excitação. Esse estado de excitação não é totalmente confortável, porque ele busca um alívio, mas tão logo encontra o alívio, vem, vamos dizer, a tristeza. Sempre foi assim. Essa tristeza pode ser aliviada, e de fato ou é, na maior parte dos casos, pela introdução de elementos não eróticos na convivência amorosa. O elemento da bondade, da compaixão, da paciência, ajuda mútua, carinhos, etc, etc, etc. Se não existisse nada disto, tá certo? Então, evidentemente, após o orgasmo, as pessoas se odiariam umas às outras, como acontece, por exemplo, entre os tigres. Um tigre, tão logo ele completou a sua relação sexual com a tigresa, ele tem que sair correndo para que ela não o mate. É? Então, mas se você observar, eu já assisti filme, né, do amor entre os tigres, aquilo parece uma guerra, você entendeu? O negócio é realmente perigoso, né? E, então, eles, quando eles estão no máximo da excitação sexual, estão no máximo da sua agressividade também. Há casais humanos que são assim, infelizmente eles são uma minoria. Né? Em geral, a excitação sexual é acompanhada de todos esses elementos amorosos extrasexuais, tá certo? Que atenuam, né, tanto o elemento de agressividade quanto, vamos dizer, o elemento de frustração. Se isso é assim em qualquer atividade sexual, por que não o será no homossexualismo também? E é inevitável que nesses momentos de depressão e de tristeza surja a ideia da culpa. Sempre que as coisas estão dando errado, nós não perguntamos o que foi que eu fiz de errado. É uma reação natural humana. Não quer dizer que ela corresponda a uma culpa objetiva. Tá certo? Mas o impulso de buscar as suas culpas no momento em que você está triste é um elemento universal humano. Por quê? Porque alguma culpa nós sempre temos. Então, do mesmo modo que a sexualidade, o impulso sexual, em geral, é natural no ser humano, o sentimento de culpa também é. Só que existem dois problemas com o sentimento de culpa. Então, eu não estou querendo dizer que na hora que você fica triste e começa a perguntar o que eu fiz de errado, você tenha realmente feito algo de errado. Bem, algo de errado nós sempre fizemos, mas nem sempre é pertinente àquele estado em que nós estamos e nem sempre é a causa daquilo, né? Então, o sentimento de culpa também é uma coisa universal humana. Não existe nenhuma época ou civilização em que você não veja esse elemento presente sob variadas formas culturais diferentes. Tá certo? Então, a existência de culpa objetiva é uma coisa, a existência do sentimento de culpa é outra. A ideia da culpa objetiva é também universal entre os seres humanos. Isso corresponde àquilo que eu chamei no curso de ética o princípio de autoria. Não há nenhuma civilização ou cultura no qual se considere que o responsável pelos atos do indivíduo seja outro indivíduo. Então, a possibilidade de ação vem acompanhada com a responsabilidade e, nos casos mais intensos, com a culpa. Isto é universal. Tá certo? Não existe nenhuma cultura onde se decreta que todo mundo é inocente, faça o que fizer. Então, a ideia de justiça, na sua imensa variedade de versões diferentes, onde até o que num lugar parece suprassumo da justiça, no outro parece monstruosamente injusto, a ideia de justiça é imanente, então, é universal. E, portanto, a ideia de culpa também. Ora, não existiria esta ideia de culpa consolidada na cultura se não existisse o sentimento de culpa dentro dos seres humanos. É? Porque as instituições culturais, as criações culturais, elas não nascem porque sim. Elas sempre têm uma base na constituição anatomo-fisiológica do ser humano. Todas elas têm. A base não quer dizer que uma coisa traduza a outra de maneira direta e literal. Não, não, não. A tradução é complexa e também é dialética e conflitiva. Tanto que um mesmo sentimento, uma mesma base de percepção emocional pode ter traduções culturais diversas e conflitantes em culturas diferentes. Mas a base tem que estar lá. Então, vamos partir dessa verificação. O sentimento de culpa existe no ser humano, né? Não há nenhuma cultura que seja isenta disso aí. Tá certo? E ele pode ser considerado um dado universal da espécie humana, tanto quanto o impulso sexual. Ou o impulso de viver em sociedade. Ou o impulso de manipular o ambiente físico para sua própria vantagem. Isso é universal também no ser humano. Ora, se esse sentimento de culpa, ele é universal, existem dois problemas com relação a ele que também são universais e que são observados em lugares, culturas diversas, com maneiras e versões diferentes, mas também com a mesma presença universal, que são os seguintes dois problemas. Primeiro, o sentimento de culpa pode, em certas circunstâncias, se tornar insuportável. Ele pode ser insuportável ou porque a culpa objetiva é realmente muito grande. Digamos, uma pessoa que, sei lá, num momento de raiva, matou um amigo, matou a mulher, matou um filho. A culpa dele pode ser objetivamente muito grande. Ou justamente ao contrário, porque o sentimento de culpa se desligou da sua base objetiva e adquiriu uma espécie de dinâmica própria e domina a vida psíquica do indivíduo, ele não consegue parar de pensar nas suas culpas que podem ser imaginárias. Muitas vezes, o sentimento de culpa se desenvolve não no indivíduo que está culpado, mas naquele que está fracassado e derrotado. Então, vamos dizer, é uma espécie de conversão do sentimento. O sentimento de derrota é ruim demais, então o indivíduo transfigura aquilo num sentimento de culpa. Mas a culpa, por sua vez, também pode se tornar insuportável. Tá certo? Então, bom, não interessa sondar agora os motivos pelos quais o sentimento de culpa pode se tornar exagerado e insuportável. Isso, vamos dizer, simplesmente acontece. A bibliografia psiquiátrica está lotada de documentos a respeito. Então, neste caso, pode surgir como reação uma busca de alívio. E a busca de alívio pode tomar a forma da repressão da consciência moral. Então, esse fenômeno é muito bem descrito pelo psiquiatra ítalo-russo Igor Caruso. É um dos grandes da psicanálise, um dos grandes nomes da psicanálise. E ele diz que a repressão da consciência moral é um fenômeno muito mais disseminado do que a repressão dos impulsos sexuais. E eu acho que a experiência clínica mostra isso. Quer dizer, algum elemento de repressão da consciência moral, eu acho que está presente em todo e qualquer quadro neurótico. Ao passo que a repressão do impulso sexual está presente só em alguns deles, a não ser que nós façamos um raciocínio freudiano de converter um símbolo em outro símbolo, e outro símbolo em outro símbolo, e dizer que no fundo, lá no fundo, era um problema sexual. Mas é um raciocínio muito rebuscado demais. Então, a repressão da consciência moral, então, instala uma neurose. Porque a consciência moral, e portanto o sentimento de culpa, é um elemento estrutural do ser humano, ela não pode ser removida objetivamente. Ela só pode ser expelida para fora do horizonte de consciência. Mas ela vai continuar presente e ela vai então se manifestar de maneiras indiretas e simbólicas em toda uma sintomatologia neurótica, por exemplo, condutas, rituais compulsivas, paranoia, etc, etc. Vai dar todo o quadro das neuroses. Essa é uma das... Quer dizer, a repressão da consciência moral e a neurose resultante é uma das possibilidades, é uma das patologias, então, do sentimento de culpa. A outra patologia não tem nenhum correspondente nessa dinâmica interior que nós estamos falando, mas ela surge de deficiências neurológicas, traumas cerebrais causados ou por acidente ou por doença ou por uma má configuração hereditária. Isto acontece. Isto é um fenômeno objetivamente verificável. E a forma que ele assume é da simples inexistência do sentimento moral, inexistência do sentimento de culpa e inexistência do outro sentimento que, vamos dizer, que faz par e está sempre acompanhado com o sentimento de culpa, que é o sentimento de piedade, de identificação com o outro ser humano. É isso? Então, existe toda uma galeria de seres humanos que não tem esses sentimentos. Não tem a identificação com outro ser humano e não tem sentimento de culpa. E esse é o que nós chamamos de psicopatas. Eu, durante muito tempo, usei o termo sociopata e, depois que eu ouvi as entrevistas da Maria Beatriz Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, eu vi que eu estava cometendo um erro. Porque este termo, independentemente das minhas intenções, é claro, denota uma origem social da coisa. E essa origem não existe. Essa origem ou ela é traumática ou é hereditária. E praticamente não há causas externas, sociais ou culturais, que você possa identificar para o fenômeno da psicopatia. Mas esse fenômeno pode ser diagnosticado por meio da neurofisiologia cerebral. E essa... Não em todos os casos. Existem vários tipos de psicopatias e tem uma que se chama psicopatia essencial. E nesta se pode identificar, vamos dizer, o fator neurofisiológico presente. Então, como é que se faz isso? Se exibe para o paciente várias cenas que, em princípio, deveriam comovê-lo. Tá certo? E nas pessoas normais, as áreas do cérebro que são correspondentes, vamos dizer, à produção das emoções, então aparecem ativadas. Porém, em certas pessoas, não é esta área que é ativada quando elas veem essa cena, é a área linguística. Então, isto quer dizer que para elas, vamos dizer, o elemento que normalmente suscitaria piedade numa pessoa normal, suscita nelas a representação verbal dos conceitos correspondentes, e só dos conceitos. Isso quer dizer o seguinte, as pessoas sabem o que é a piedade, elas só não a sentem pessoalmente. etc. Isto configura, então, vamos dizer, evidentemente, a psicopatia. A grande obra sobre a psicopatia é esta aqui, Poneurologia Política, do psiquiatra polonês Andrzej Lobachevski. Este trabalho surgiu durante o regime comunista na Polônia, quando nas faculdades de psicologia e medicina o Partido Comunista colocou certos agentes chamados secretários políticos para orientar o ensino de psiquiatria e psicologia nas bases, mas da doutrina partidária. E, evidentemente, eram pessoas que não entendiam absolutamente nada de medicina nem de psicologia e que chegavam lá com aquele discurso ideológico que, de início, causava risos, mas depois, quando a coisa começou a se impor, né, todo mundo começou a ficar com medo e você, então, você não ousava contraditar aquilo. Primeiro não ousava contraditar em público, depois não ousava contraditar entre seus amigos e depois tinha medo de pensar alguma coisa contra. E Lobachevski observou que vários dos seus colegas, depois de um ano ou dois desse tratamento, já tinham mudado de personalidade, estavam repetindo aquele discurso, tá certo? E estavam realmente se voltando contra as bases da ciência psicológica e psiquiátrica. Então, ele e um outro grupo de amigos decidiram, falaram, bom, peraí, como é que nós vamos nos adaptar a essa situação? Nós mesmo estamos passando por esse massacre psicológico, como nós vamos nos defender disso? E eles perceberam que eles tinham na mão o melhor instrumento para impedir a sua própria contaminação. Não totalmente, mas pelo menos de modo a sobreviver psicologicamente àquela situação. E o remédio era estudar o fenômeno, tá certo? Não do ponto de vista ideológico ou moralista, mas de acordo com a ciência psiquiátrica e psicológica. Tá certo? Então, passaram décadas estudando o fenômeno da psicopatia, tá certo? E especialmente da sua versão, quer dizer, macrossocial, que é quando, vamos dizer, um grupo excessivo de pessoas, de psicopatas, se torna dominante na sociedade e provoca mudanças psicológicas na sociedade inteira. Esses estudiosos, eles estavam eles mesmos envolvidos na situação, eles mesmos eram vítimas da situação, de que eles próprios eram, até certo ponto, cobaias, tá certo? E o esforço de compreensão científica da coisa era, ao mesmo tempo, um esforço de autopreservação do seu equilíbrio psicológico. Mais tarde, o governo polonês tomou consciência de que eles estavam fazendo isso e prendeu uma parte deles, matou outros e de toda a equipe sobrou só o Andrzej Lobachevski, que evidentemente não conseguiu publicar nada disso na Polônia e veio para os Estados Unidos na esperança de que aqui ele poderia, né, prosseguir a sua pesquisa e publicar os resultados já obtidos. Ele conservou várias notas, né, nem todas são da autoria dele, mas que estão aqui resumidas nesse livro. O livro é um pouco... A exposição não é muito organizada, justamente por causa disso, né? São notas que foram tomadas ou por ele ou por colegas dele. Ele diz que muito do material, da documentação que eles juntaram para isso, muito se perdeu e ele teve que depender da memória. Porém, aqui, ele no meio universitário, ele encontrou o quê? Um boicote formidável. E ele percebeu, quer dizer, que agentes, vamos dizer, do mesmo aparato ideológico estavam ocupando posições importantes aqui. Um sujeito que teve, vamos dizer, uma atuação extraordinária em boicotar a carreira do Lobachevski foi o Zbigniew Brzezinski, que era de origem polonesa também e que era assessor de Jimmy Carter. Era um dos ídolos ideológicos da esquerda americana. Era uma esquerda nominalmente anticomunista, mas por ser a favor, vamos dizer, de um socialismo moderninho. Nós conhecemos o tipo no Brasil. Então, isso quer dizer que Lobachevski, em vez de ele ter aqui meios de prosseguir a sua pesquisa, ele foi tão boicotado, a possibilidade de ter um financiamento para a pesquisa foi afastada desde logo, a profissão universitária também foi fechada para ele, ele teve que voltar à clínica psicológica com 70 anos de idade para poder sustentar a família. Mas, no fim de muitos esforços, conseguiu publicar esse livro no Canadá, tá certo? Que hoje já está traduzido em vários idiomas e que, se aí o César Kim está me ouvindo, estou apelando para que publique isto pela Vida Editorial anteontem. Né? A edição canadense vem com umas notas feitas por uma psiquiatra também de origem polonesa. As notas, em grande parte, são deploráveis, porque o máximo de maldade que ela consegue conceber é o George Bush. Né? Então, como era característico dos americanos, o americano tem uma vida muito confortável, então o mal que ele imagina, né, é sempre de escala pequenininha. Então, o termo ponerologia vem do grego poneros, quer dizer o mal. Então, é um estudo, vamos dizer, das dimensões psiquiátricas do mal moral. Por que que existem pessoas que praticam o mal sistematicamente? Tá certo? O mal, vamos dizer, em dimensões maiores do que uma pessoa normal consegue. Tá certo? Então, é eminentemente uma descrição do tipo do psicopata, tá certo? E da articulação dos psicopatas em grupos, tá certo? De ação social e política, que acabam, por exemplo, por adquirir o controle hegemônico da sociedade. Não necessariamente o poder político, mas o controle hegemônico, ou seja, o controle cultural, mental, por assim dizer, fazendo com que toda a sociedade se torne, não psicopata, evidentemente, mas desenvolva uma série de características que ele, em parte, chama histeriformes, ou seja, as pessoas começam a reagir, não ao que acontece, mas àquilo que elas imaginam, tá certo? E a desenvolver outras características, sobretudo de depressão da inteligência moral, do discernimento moral. Então, isso é evidentemente, você observa que isso está acontecendo no Brasil, dentro dos nossos olhos. Ora, se toda a conduta sexual humana implica elementos de tensão e de conflito, e eventualmente de culpa, independentemente de qual seja a moral social vigente, mesmo em meios onde haja uma maior aprovação da conduta homossexual, de qualquer outra conduta sexual, os elementos conflitivos estarão lá, porque eles fazem parte da estrutura humana e não são um construto social de maneira alguma. Isso quer dizer que qualquer grupo de pessoas para a qual a vida sexual seja um interesse dominante ou predominante, o elemento de conflito também será bastante intenso e, portanto, a tentação da neurose e da repressão da consciência moral também será intensa. E, justamente, quando aparece uma geração de líderes psicopatas, estes que já não têm o sentimento moral de maneira alguma, fornecerão àqueles outros todos os meios possíveis de reprimir e extinguir a sua consciência moral. E aparecerão como a solução dos seus conflitos. Está entendendo? Então, isso quer dizer que um grupo de... as pessoas, vamos dizer, que são ainda normais, neuróticas, mas normais, vamos dizer, que têm conflitos, ou conflitos morais sérios, ou conflitos neuróticos, que há uma diferença aí, para todas essas pessoas, a abolição do senso psicopática, do senso moral, quando transfigurada num discurso ideológico aceitável, surge como um alívio à solução de todos os seus problemas. Só que tanto, vamos dizer, a supressão neurótica da consciência moral, quanto a sistematização disso em ideologia, implicam, evidentemente, uma diminuição da acuidade psicológica e a disseminação de falhas de percepção da realidade absolutamente monstruosas. Então, Isto quer dizer que os líderes psicopatas, eles consolidam a neurose, a repressão neurótica da consciência moral, num direito, numa ideologia e num mérito, e num novo modelo de sociedade. E quem quer que vá atrás da conversa deles, então definitivamente se tornou doente. Porque o conflito moral inerente à vida sexual, especialmente à vida homossexual, ele pode ser vivenciado sem neurose. Como é que você faz? É só você aceitar o conflito e aceitar que você não tem solução para ele. Particularmente no Brasil, onde o suprassumo, vamos dizer, da literatura católica, e é na literatura que você observa os verdadeiros dramas de consciência das pessoas concretas, e não somente dificuldades doutrinais, para você conhecer, vamos dizer, a substância da vida cristã no país, você tem que ver a literatura cristã que tem ali e ver, vamos dizer, a profundidade da sua penetração psicológica nos dramas da vida real. Então, quais são as expressões máximas da literatura cristã, especificamente católica, no Brasil? São três nomes: Otávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena. Os três eram homossexuais. É? Então, isso quer dizer que motivos de drama moral não lhes faltavam. Só que não eram neuróticos. É? Não eram pessoas que quisessem reprimir e encontrar um alívio postiço para o seu conflito moral. Não, eram pessoas que sabiam, vamos dizer, vivenciar o conflito como motor do desenvolvimento da sua consciência e até da sua criatividade literária. E aí precisa entrar, vamos dizer, um elemento criado por outro psiquiatra polonês completamente diferente do Lobachevsky, que é Kazimir Dąbrowski, né? Com a sua teoria da desintegração positiva, onde ele diz que uma pessoa normal, assim como Lobachevsky é o grande estudioso da anormalidade da psicopatia, o Dąbrowski é o grande estudioso da sanidade, né? E ele diz que o que caracteriza, vamos dizer, a pessoa normal e saudável é a presença do conflito, né, e a capacidade de viver num estado de desintegração da sua personalidade quando, vamos dizer, a introdução de novos elementos de consciência desmantela o equilíbrio anterior e obriga o indivíduo a se refazer em bases mais complexas e abrangentes. Quer dizer, as pessoas normais vivem assim. Portanto, Dąbrowski negava que a neurose fosse uma doença. Ele dizia, a neurose é um processo normal de crescimento humano. Ou seja, qualquer indivíduo metido num conflito de culpabilidade, que num certo momento pareça transcender as suas capacidades, tá certo? Ele vai viver a tentação da neurose, ou seja, da repressão da consciência moral. Essa tentação está presente em todos nós. A simples existência de uma culpa insuportável nos induz a isso. Onde houver a culpa, haverá, portanto, já em germe a repressão da consciência moral e, portanto, a neurose. Ela já está ali presente. Tá certo? Ou seja, a estrutura conflitiva ela já está dada. Só que, em vez de apostar tudo na repressão da consciência moral, o indivíduo pode aprofundar o conflito, e entrar, então, naquilo que Dąbrowski chama a desintegração positiva. Quer dizer, ele desmantela toda a sua personalidade, e cria um outro, como uma fênix, né, renascendo das cinzas. E ele diz, uma pessoa normal vive neste estado. Isso quer dizer que ela não estabiliza, quer dizer, num equilíbrio permanente. Ela está numa espécie de desequilíbrio dinâmico que permite, vamos dizer, a ampliação da sua consciência em círculos cada vez maiores e em modalidades internas de integração cada vez mais elaboradas e meticulosas e precisas até o sujeito morre. Então, esses escritores que eu estou falando, eles viveram o drama homossexual sem apelar para a supressão da consciência moral, mas ao mesmo tempo sem conseguir superar, entre aspas, esse drama. Então, isso quer dizer que em vez de proclamar simploriamente que a homossexualidade era um direito, que ela é normal, que ela é natural e que ninguém pode dizer nada contra, eles mantiveram os dois elementos na sua mão. Por um lado, aquele impulso natural que neles havia tomado esta forma homossexual, que, parênteses, aqui o Solimeu diz: não existe impulso homossexual. Falei: também não existe impulso heterossexual. Existe impulso sexual, meu filho, que pode tomar as formas as mais diferentes possíveis, né? Então, por um lado, tendo este, vamos dizer, este dado, por assim dizer, da natureza, né, profundamente arraigado nas suas pessoas, e por outro lado, tendo a perspectiva da vida sobrenatural. Você vê que isso está muito acima de um mero problema de condenação ou aprovação social. E por, vamos dizer, consentirem viver numa espécie de permanente desintegração positiva, né, deram testemunho de conflitos inerentes à vida cristã. E fizeram bem para muita gente. E, se Deus quiser, estão na glória eterna. Então, muito bem, eu acho que nós podemos continuar com esta análise na próxima aula. Ainda tenho mais umas coisas a dizer, mas acho que hoje já foi bastante longo. Inclusive, a interrupção nos atrapalhou um pouco. Então, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Antes de responder as perguntas, eu queria complementar um tópico que fazia parte do meu programa inicial. Talvez eu o desenvolva melhor numa aula posterior. Mas é o seguinte: se você examinar o discurso vamos dizer, da ideologia gaysista, você verá que o primeiro efeito que ela busca ter nas pessoas é eliminar qualquer possibilidade de conflito moral. Então, não só normatizar o homossexualismo, como colocá-lo, vamos dizer, como uma prática meritória que está acima de qualquer possibilidade de crítica. Tá certo? Então, isso aí, evidentemente, é uma coisa que contraria a própria estrutura da sexualidade humana, a qual é conflitiva por natureza. E a partir do momento em que o indivíduo assimila esse discurso, ele está lesando a sua própria psique, ele está se tornando incapaz de perceber seus próprios conflitos e os conflitos alheios. Tá certo? Então já cria uma situação esteriforme de cara, quer dizer, o indivíduo passa a viver num mundo de estereótipos imaginários que não corresponde à sua experiência profunda. O que quer que ele esteja sentindo, ele dirá outra coisa. Em segundo lugar, vamos dizer, para justificar, né? Porque, por exemplo, os sentimentos de culpa que são inerentes a qualquer atividade sexual e, na verdade, a qualquer atividade humana, como são impugnados, né, colocados como inválidos ou inexistentes ou antinaturais, por sua vez, então eles têm que ser explicados como constructos culturais. Isso quer dizer que reações humanas normais e universais, né, que estão arraigadas, né, na própria estrutura neurofisiológica do ser humano, são explicadas como meras construções, meras convenções culturais, criando aí toda uma pseudociência social. Tá certo? O que significa, então, que o contato do indivíduo com a sua própria estrutura profunda fica totalmente bloqueado, tá certo? E passa a viver num mundo de autoafirmação histérica. Ou seja, esses indivíduos estão adoecendo toda um círculo enorme de militantes e simpatizantes. Então é o fenômeno tão bem descrito pelo Lobachevsky, né, que a liderança psicopática, tá certo, ela gera neurose, ela neurotiza todo mundo, através justamente, vamos dizer, fornecendo elementos ideológicos e verbais para fortalecer a repressão da consciência moral. Não é isso? Então, isso quer dizer que o homossexualismo em si, ele nem é antinatural e nem é doente. Ele pode ser moralmente condenado em nome da lei revelada. Mas condenado por quem? Pelo próprio Deus. Porque a sociedade, vamos dizer, ao acrescentar a condenação divina à sua própria condenação, ela está fazendo como se ela fosse, vamos dizer, um participante ativo do juízo final na banca de acusação e defesa do cara, coisa que ela não é. Ela está falsificando completamente a situação. Dito de outro modo, o problema do homossexualismo é como qualquer outro, o problema de qualquer outra conduta sexual que vá contra o preceito evangélico. É eminentemente um problema da salvação da sua alma, um problema entre você e Deus, e a condenação social não vai ajudar nem um pouco nisso aí. Ao contrário, pode até prejudicar, porque a condenação social vai criar, então, vamos dizer, uma estase, um conflito permanente paralisado, que não tem como ser, vamos dizer, elaborado, não tem como ser transcendido mediante a desintegração positiva. Então vai também contribuir para neurotizar os caras e para induzi-los de alguma maneira a um reflexo de autodefesa através da repressão da consciência moral. Tá certo? E sobretudo, vamos dizer, a confusão entre os dois planos, vamos dizer, da moral divina e da moral social, é uma coisa que tem, vamos dizer, efeitos absolutamente devastadores. Não é isso? Então, você veja, por exemplo, a perseguição a homossexuais ao longo da história tomou, às vezes, características monstruosas. Eu estou lá, tá lendo agora mesmo, essas várias cidades da Itália, na Renascença, o negócio era punido com a pena de morte. É um ambiente terrorífico. Então, quer dizer que para preservar o sujeito de um pecado da carne, você o mata, você comete um pecado muito pior. Né? Então, é assim como diz, não, eu gosto demais de você, eu vou matar você para você ir para o céu e eu vou para o inferno no seu lugar. Né? Quer dizer, é um raciocínio absolutamente demencial. Né? Em segundo lugar, a partir da hora em que a noção de natureza assumiu seu sentido moderno, a acusação de antinatural adquiriu uma gravidade imensa que não tinha antes. Tá certo? E quando esse pessoal gay reclama que eles estão sendo, vamos dizer, discriminados e aviltados, pelo menos sob este aspecto, eles têm toda a razão. Essa acusação é gravíssima, tá certo? Eu não creio que possa haver uma acusação maior para um ser humano do que você está fora da natureza, você é uma deformidade viva, você está fora da biologia, então que raio de coisa você é? Você é um ET, né? Então, em segundo lugar, vamos dizer, a moral social moderna, ela é toda desvinculada das suas raízes religiosas. Então, isso quer dizer que o homossexualismo passa a ser uma conduta errada ou condenada em função de valores mundanos e não da salvação da alma. Mas que valores mundanos existem se não, vamos dizer, aqueles que a ciência subscreve? É? Então é uma coisa que fica cada vez mais gratuita e ela se transforma realmente num preconceito no sentido etimológico da coisa, quer dizer, uma conclusão que você tirou, um valor a que você adere sem ter examinado sequer os conceitos envolvidos. Tá certo? E também, você veja aqui, o Francis Collins, que é o chefe do projeto Genoma, que é um cientista eminente e é um sujeito católico, ele diz o seguinte, ele diz que o elemento hereditário é importante na constituição da homossexualidade, que ele está presente, né? Só que ele diz, bom, isso aí cria uma predisposição e não uma predeterminação, tá certo? Bom, mas dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa que todos os fatores instintivos são assim. Né? Isso aí basta você ler os onde, você vê que nós não, você ter um instinto que predetermine o seu comportamento é contraditório com a própria natureza do instinto, porque nós temos vários instintos e eles estão, vamos dizer, numa espécie de interação constante. De maneira que a subida do instinto implica a descida do outro. Por exemplo, nós temos o impulso sexual, mas nós temos o impulso do bem e do mal. Ele vai chamar o instinto de Caim e Moisés. Todos nós temos um Caim e um Moisés dentro de nós. E a prova disso é que, mesmo quando você está defendendo uma conduta que os outros consideram imoral, você a condena em termos morais. Por exemplo, todo o discurso gaysista contra o preconceito é um discurso moral, que está condenando as pessoas, vamos dizer, no tribunal, quase que da justiça eterna. Você é um preconceituoso, você é um perseguidor de homossexuais, etc, etc. Então, o impulso de anexar ou fundir valores morais às nossas preferências e opiniões é outro impulso universal. Tá certo? E ele, às vezes, opera em consonância com o instinto sexual e, às vezes, contra ele. E é impossível que algum ser humano escape deste conflito. Então, quer dizer, o desejo de você afirmar as suas próprias opiniões e preferências como se fosse a tradução do bem e toda a oposição como se fosse a tradução do mal, esse é um impulso permanente do ser humano. Tá certo? Impulso que tem base neurofisiológica. Tá certo? Todas as doenças derivadas da epilepsia, todas elas têm a ver com isto, uma espécie de exacerbação do sentimento ético frequentemente pervertido. Então, esse sentimento ético, sentimento da justiça, do bem, etc., todos nós temos. Ninguém consegue ser moralmente neutro. Isto é impossível. Né? Você vê, o cara mais neutro que eu conheci foi o Émile Cioran. Né? Você lê o Émile Cioran? Né? Ele mostra que todos os discursos moralizantes de qualquer natureza são assassinos. Tá certo? Então, que o melhor é você ter um ceticismo total. Mas ele considera que esse ceticismo total é moralmente superior à alternativa. Por quê? Nós, cépticos, não matamos ninguém. E vocês matam em nome de uma coisa ou contra ela. Né? Então, ainda aí, quer dizer, o maior esforço de ceticismo e de neutralidade, esforço mental de ceticismo e neutralidade foi o do Émile Cioran. Eu digo, esse esforço fracassa completamente. Ele está reafirmando, né, a superioridade da sua postura moral no instante que ele condena todas as tomadas de posição moral. Então, você lê lá, estuda lá nos ondes, quer dizer, o impulso moral, o impulso ético, o impulso de julgar, absolver e condenar, ele é tão forte no ser humano quanto o impulso sexual e frequentemente mais. Tá certo? Então, é claro que dizer que o instinto não predetermina é dizer simplesmente que ele é um instinto. Quer dizer, ele não é uma coisa como a lei da gravidade que se impõe para nós desde fora. Então, é claro que isso. Porém, a existência desse instinto, que é um dos elementos de predisposição no ser humano, já mostra que é uma coisa, é um dado natural. Então, não tem como escapar disso aí. Agora, existem inúmeras condutas naturais que umas são consideradas pecaminosas pela Igreja, pela doutrina revelada, e outras são consideradas socialmente destrutivas pela sociedade. Ora, a sociedade, por mais cristã que ela se pretenda, ela não tem a autoridade da lei revelada. Nunca tem. E frequentemente uma coisa está contra a outra. Quer dizer, a existência da sociedade humana pressupõe, vamos dizer, a tolerância de uma série de mecanismos de ação social que são intrinsecamente pecaminosos. A hipocrisia é um deles. Há alguma sociedade que possa sobreviver sem a mentira, a ocultação, o fingimento? Isto é absolutamente impossível. Tá certo? Então, isso quer dizer que nunca, jamais podemos colocar imaginar que a lei social tem os mesmos fundamentos eternos e universais da lei revelada. Ela não tem. A sociedade legisla em nome da sua conveniência e da sua subsistência. A sociedade proíbe o homicídio porque ele é contra, porque ele vai diretamente contra a subsistência da própria sociedade. Ele é um risco para a própria sociedade. Ela é contra, por exemplo, o filicídio pelas mesmas razões que em outros lugares é a favor do filicídio. Onde a sociedade achar que isso é bom para a sobrevivência dela, ela condenará ou autorizará o filicídio. A sociedade sempre legisla apenas em função da sua sobrevivência, tá certo? E da sua conveniência. puramente prática, tá certo? Porém, existe aí também a presença do instinto ético de que falava o Zondi. Quer dizer, o instinto incoercível de dar valores morais àquilo que nos é conveniente. Então, isso quer dizer que todo, vamos dizer, o discurso da moral social é um discurso de conveniências práticas, econômicas, políticas, jurídicas, tá certo? Reforçado retoricamente por valores morais, vamos dizer, absorvidos da tradição religiosa e frequentemente dotados nesse novo contexto de um sentido completamente invertido. Então, eu digo, o homossexualismo oferece algum risco para a sociedade? É claro que não. A hipótese, se todos fossem homossexuais, a humanidade acabaria. Então você está julgando uma situação de fato em função de uma hipótese impossível. Né? Porque se nós acabamos de ver que o homossexualismo é um componente instintivo e como tal, ele não é determinante, ele é apenas predisponente, ele jamais poderá se tornar universalmente dominante. Por mais propaganda gaysista que se faça. Isso é impossível. Então você está inventando uma hipótese hiperbólica, impossível, e tirando conclusões, aplicando as conclusões desse raciocínio para uma situação de fato que não corresponde à hipótese que você está aventando. Então, provar que o homossexualismo é definitivamente prejudicial à sociedade, eu digo, é uma coisa impossível. Porque em alguns lugares ele foi prejudicial, em outros não foi, em outros foi útil, de acordo com a infinita variedade das situações vivenciadas pelas distintas sociedades humanas. Então, veja, o que é a utilidade social? É a conveniência de uma sociedade concreta em particular. Não é uma questão genérica. É? Você não pode dizer tais e tais coisas são úteis para a sociedade, tais e tais outras coisas são prejudiciais. Não, porque isso varia de acordo com a infinita diversidade das situações vividas. Então, quando eu falo utilidade social, é utilidade para uma sociedade concreta, em particular. Portanto, esta coisa não pode ter uma... As questões de utilidade, que são questões pragmáticas, não podem ter soluções universais. Quem quer que tenha estudado um pouquinho de lógica entende isso imediatamente. Então, quer dizer, a teoria de que uma coisa é útil ou prejudicial à sociedade é sempre uma transposição indevida de um plano puramente pragmático para um plano de regras universais. Então, isso tudo é coisa de gente pouco inteligente e gente iletrada, metida. Gente sem preparo científico suficiente para lidar com as questões. E então começa a fazer essas confusões. Eu digo, é possível ter uma solução científica universal para o problema de se o homossexualismo é útil ou prejudicial à sociedade? Impossível, meu filho. É? No máximo, você vai... Olha, aqui foi prejudicial, ali não foi, e você vai ficar sempre, vamos dizer, numa indução incompleta. É? Então, também, vamos dizer, se é doença, né? Se fosse doença, quem diz que a doença é socialmente inútil ou prejudicial? Né? Quantas doenças não servem como mecanismo de controle espontâneo da natalidade e acabam resultando em benefício para os sobreviventes? Então, a utilidade social não é uma coisa unívoca. Entendeu? Aquilo que, vamos dizer, porque a própria sociedade não é unívoca. A sociedade é composta de elementos, vamos dizer, contraditórios. E aquilo que hoje é prejudicial, amanhã pode ser útil, e assim por diante. Por exemplo, a guerra é prejudicial à sociedade. Eu digo, às vezes, as sociedades foram destruídas pela guerra, mas outras viveram da guerra. É isso? Por exemplo, nós aqui não estamos usando computador, essa coisa. Tudo isso, meu filho, nasceu de tecnologia militar. Aliás, se você pensar, praticamente todas as descobertas importantes do século XX, em todos os setores, do computador até o leite condensado, foi tudo tecnologia militar incentivada pela guerra. Então, bom, a guerra é ruim para quem perde, é boa para quem ganha, mas às vezes até para quem perde. Né? Se os alemães não tivessem perdido a guerra, eles seriam hoje a maior potência econômica da Europa? Pensa um pouco. Né? Outra coisa. Se os negros trazidos para a América não tivessem sido escravizados, hoje eles teriam os imensos privilégios de que desfrutam. Né? Ou seja, você sofre, vamos dizer, escravidão durante um tempo e depois você sobe socialmente, se torna uma camada dominante, prepotente e autoritária, sem guerra. Tudo isso acontece na sociedade. Então, a ideia da utilidade para a sociedade é uma ideia ambígua, confusa, tá certo? Que só pode ser compreendida, vamos dizer, com relação a uma sociedade concreta num momento determinado. Então, por outro lado, é igualmente fato, absolutamente comprovado, que uma normatização completa da conduta homossexual jamais existiu. Existiu tolerância maior, tolerância menor. O que significa o seguinte, que o homossexualismo por si é um fenômeno suficientemente ambíguo e, vamos dizer, de múltiplas versões, para não poder sequer ser definido de maneira unívoca, quanto mais ser normatizado. Isso. Agora, da onde surge a ideia da normatização? Surge da influência do grupo psicopático sobre a multidão da militância e simpatizantes neuróticos. Que então, dizer, para o psicopata, a coisa mais fácil para ele é neutralizar um sentimento moral, porque ele não sente mesmo. E mais ainda, como o psicopata, ele não tem certos sentimentos, ele tem a facilidade de provocar esses sentimentos nas pessoas, provocar culpa, por exemplo, né? Então, porque ele tem um domínio, aquela coisa para ele é somente um elemento conceptual que ele pode fazer manipular no raciocínio muito facilmente. Tá certo? Então, o psicopata raciocina sobre as emoções que não tem, porque ele sabe que os outros têm e sabe que apertando determinados botões as pessoas vão ter essa ou aquela reação. Então, vamos dizer, a oferta da normatização é a oferta de atenuar, aliviar ou eliminar um conflito moral. E conflito não será eliminado no nível profundo do ser humano, mas pode ser eliminado no nível do diálogo coletivo e no nível da cultura. Então o conflito continua, mas ele é inexistente. Então a persistência dos sentimentos ruins que estão no fundo terá que ser explicada por outros motivos. Que motivos são estes? Os constructos culturais moralizantes que nos condenam. Quando, na verdade, a coisa mais óbvia é o seguinte, é que o fato de uma conduta ser condenada externamente não implica de maneira alguma que você introjete essa condenação e a transforme num elemento conflitivo interno. Então não é porque as pessoas estão falando mal de certa coisa que você vai se sentir culpado por aquilo. Às vezes sim, às vezes não. Você está entendendo? Então, o conflito interno é uma coisa e o debate social é outra coisa. Sim, é outra completamente diferente. Sobretudo se a sentença condenatória que está circulando pela sociedade é uma coisa que você rejeita. Então, como você poderia dizer que o seu conflito interno é causado por preconceitos que os outros têm? Isso é inteiramente absurdo. Só os seus próprios preconceitos podem criar conflito interno. Fora disso, é um conflito externo, um conflito seu com a sociedade. É outra coisa completamente diferente. As duas coisas já vêm aí confundidas. Então, isso significa que, tentando abolir por meio do discurso ideológico os conflitos internos de ordem moral, a liderança psicopática induz a militância neurótica a jogar sobre terceiros, a culpa dos seus conflitos interiores. Um dos mecanismos que se faz isso é construir a identidade homossexual. Eu digo, mas escuta, como pode haver uma identidade homossexual, tá certo? Abrangendo toda esta variedade de condutas sexuais diversas, que vão desde o traveco até o machão que vai na sauna para buscar outro machão. Quer dizer, você vai. Olha lá a academia de musculação. E depois olha a Roberta Close e me diga se é o mesmo fenômeno. Até com os olhos da cara você percebe que não é o mesmo fenômeno. Não é isso? Então, aliás, pelo simples fato de ser uma relação sexual, ela pode ser desempenhada dentro do campo homossexual com identidade de papéis ou com diferenciação de papéis, mostrando que são fenômenos especificamente diferentes, com uma dinâmica interior totalmente diferente. Então, A construção da identidade homossexual é todinha um procedimento histérico, que não corresponde aos sentimentos reais do indivíduo. Então, por exemplo, o caso que eu falei da discussão da sauna gay já mostra que essa identidade não existe. Por quê? Os frequentadores da sauna tinham uma repugnância física pelos travecos, travestis que e transexuais que estavam entrando. Então, como você pode dizer que há uma identidade de gênero aí? É? Ao contrário, há um abismo de gênero. É? Então, vamos supor, se entrasse ali um macho heterossexual, ele causaria menos repugnância do que um homem com aparência de mulher. Tá certo? Então, toda esta identidade homossexual, essa sim é um construto totalmente artificial que as pessoas vestem, mas ao qual elas não se adaptam totalmente. O conflito continua, e daí a necessidade de encontrar um bode expiatório para o conflito, e o bode expiatório é o quê? O preconceito alheio. Ou seja, o desconforto interno passa a ser causado pelo que um terceiro disse. Terceiro que você despreza. Então você vê que nós estamos no reino vamos dizer, do fingimento histérico, e quando o fingimento histérico se espalha por toda uma comunidade, essa comunidade perde a capacidade de julgamento moral e começa, vamos dizer, a ter, vamos dizer, apelar a procedimentos judicativos os mais extravagantes e absurdos. Esta semana aconteceu o quê? Foi um grupo de líderes gaysistas visitar o Obama na Casa Branca. Então eles aproveitaram para posar diante de uma foto do Ronald Reagan, fazendo o famoso gesto correspondente ao nosso VTNC. Tá certo? E um deles justificou assim, né? O Ronald Reagan tem as mãos sujas de sangue, porque foi no governo dele que começou a AIDS. Então, você veja, a AIDS só pode ser transmitida mediante um contato corporal real. Como que o Ronald Reagan poderia ter alguma culpa disto? Note bem, já na época que começou a AIDS, o pessoal gaysista fazia passeatas contra os congressos médicos pelo atraso em descobrir uma cura. Como se o atraso em descobrir a cura fosse o responsável pela existência da doença. E nunca, nunca, nunca você viu um líder gaysista assumir parcela da responsabilidade pela disseminação da AIDS. Mesmo sabendo que a incidência da AIDS, pelo menos no início, foi bem maior nas comunidades homossexuais do que nas outras. Nenhum disse: olha, nós ajudamos a fazer isto, quando é óbvio que ajudaram. Então, a incapacidade de sentir culpa é um traço psicopático. Quer dizer que todas as pessoas envolvidas nessa ideologia são psicopatas? Não, são apenas pessoas, vamos dizer, que estão contaminadas de uma neurose histeriforme com um discurso copiado do psicopata. Então, como dizer, são falsos psicopatas. Então, mas basta três psicopatas reais para infectar disso aí uma multidão inteira. Não é isso? E daí vão surgir outros falsos problemas mais confusos e mais enlouquecedores ainda, como, por exemplo, esse que estava discutindo no começo da adoção por homossexuais. Eu digo, homossexuais podem criar uma criança? Fala, claro. É? Mas quantos pais e mães homossexuais já não criaram crianças que cresceram perfeitamente normais? Eu mesmo conheço algumas. Entendeu? Agora, uma coisa é um homossexual, ou dois homossexuais, ou três homossexuais criaram uma criança. Uma outra coisa, eles criaram essa criança enquanto homossexuais, passando para a criança a sua identidade homossexual. Essa identidade, nós vimos, é um construto histeriforme. Ela não corresponde à verdade da experiência humana, à verdade da estrutura psicofísica humana. Não corresponde à verdade dos sentimentos. Ela é, então, um recurso, vamos dizer, uma muleta que você usa para você sufocar um conflito que, no entanto, continua lá. Então, isso quer dizer que se você educa a criança dentro de uma perspectiva onde ela tem que aceitar a sua identidade homossexual, você já está neurotizando a criança desde o início. Não porque você é homossexual, mas porque você aderiu a um discurso psicopático. O observador externo, moralista, católico, protestante, ele acha que o dano vai decorrer para a criança da homossexualidade do cara, mas não é da homossexualidade. É do fator ideológico neurotizante. Quer dizer, esses problemas aparecem superpostos e as pessoas, quando vê coisa superposta, acha que é a mesma. Por quê? Porque não tem a profundidade suficiente para separar as várias camadas do problema. Então, eu acho que isso aqui mais ou menos encerra a nossa explicação, sem prejuízo de que a gente possa depois retomar o problema. Eu não sei se... veja, este mesmo método que eu estou usando aqui, eu não estou expondo o método, eu estou exemplificando, tá certo? Mais tarde, talvez, eu exponha a teoria do método, mas, em parte, está na minha apostila Problemas de Método na Ciência Humana. Né? Ele pode e deve ser aplicado para análise de qualquer debate público. Por trás de todo debate público existe sempre alguma questão real. Só que a questão real, em geral, é tão complicada que o debate público só existe na base da sua simplificação abusiva e da transformação da verdade numa mentira convencional, de parte a parte. Quer dizer, eu quando escuto esses argumentos de gaysistas e anti-gaysistas, né, eu vejo, esse pessoal está discutindo o sexo dos anjos, porque não é disso que se trata o problema, nunca é esse, nunca é o de que eles estão falando, é sempre outra coisa. Esta coisa, é um problema real, e qual é a solução? Bom, a solução é o seguinte, as pessoas têm que ser educadas para elas suportarem os seus conflitos. E para elas suportarem os seus conflitos, é necessário que elas sofram não uma condenação social, mas um apoio social. Agora, apoio social não quer dizer que você vai ter que desistir de dizer que aquilo é pecado. Não, você vai continuar dizendo que é pecado. É pecado e você, antes de você morrer, você vai ter que se arrepender. E mais ainda, você vai ter que carregar a germe do arrependimento desde já. Como todos nós carregamos o tempo todo. Qual é o problema de se sentir culpado? O normal é você sempre carregar o seu sentimento de culpa e usá-lo como uma força que vai incentivar o crescimento da sua consciência e a sua, vamos dizer, permanente desintegração positiva, desintegração e a recriação de uma estrutura mais complexa, mais forte e, vamos dizer, de uma personalidade melhor. Então, se o cara é homossexual, fala, ótimo, use isto como elemento da sua crise interior. Você sabe que você tem aquele impulso, que você dificilmente consegue reagir. Por outro lado, você tem um impulso ético. E por outro lado, você tem a consciência religiosa. Você tem tudo isso junto. Tá certo? E você vai ter que se virar com tudo isso junto, como todos nós fazemos, cada um com os seus pecados. Qual é a dificuldade? Então, nós temos que nos esforçar para que essas pessoas tenham mais maturidade humana. Agora, se ficamos descendo o cacete neles, só para eles deixarem de ser homossexuais, bom, talvez eles até consigam deixar, mas vai ser, vamos dizer, na base de uma autorrepressão histérica. E a personalidade deles não vai se tornar mais bonita por causa disso. E isso não vai assegurar absolutamente a salvação da sua alma. Porque o sujeito pode, vamos dizer, na medida em que ele abdica da conduta, ele pode desenvolver uma revolta contra isso. Então, ele pode, vamos dizer, essa abdicação forçada, por assim dizer, pode motivar uma repressão ainda mais profunda da voz da sua consciência moral. Porque ele acha, já fiz um sacrifício excessivo. Então, quer dizer, tudo isso está sendo tratado. Eu comparo isso ao seguinte, é o cara que quer consertar um relógio com um martelo de borracheiro, tá entendendo? Quer dizer, é uma questão delicada, complexa, que deveria ser sempre abordada de uma maneira estritamente científica. Mas quando fala científico, eu não estou falando, quer dizer, de uma pesquisa aqui, outra pesquisa acolá. Não, a abordagem tem que ser científica. A consciência com que você lida o negócio tem que ter uma objetividade científica. E note bem, não é possível objetividade científica sem, quer dizer, a consciência também da dimensão eterna do ser humano. Não é possível uma coisa sem a outra. Porque se você resume tudo, vamos dizer, a vida presente, você está falseando a escala de tempo no qual o ser humano existe. Então, tem que misturar, vamos dizer, a mais estrita escrupulosidade científica com a consciência de imortalidade, com a paciência e também com o cuidado pela ordem social, que nós não podemos desmantelar a ordem social só porque um grupo quer. Não é assim. Tudo isso tem que ser levado em conta ao mesmo tempo. Tá? Então, muito bem, tem algumas perguntas aqui. Antônio, da Flórida, pergunta: ele diz, eu que vou fazer 59 anos, saio muitas vezes abalado, no sentido de envergonhado, miserável, com o que ouço nas suas aulas, e lhe pergunto: você tem ideia do que essas aulas podem estar causando nos jovens quando você passa, no meu entender, pouca esperança com relação ao Brasil e ao mundo, pelo menos para as próximas décadas? Em outras palavras, como ensinar, fortalecendo aquele que ouve, sem deprimir e frustrar? Olha, o que eu puder fazer para que as pessoas percam toda a esperança neste mundo, eu farei. Porque esta é a obrigação número um. Leia na Bíblia, este mundo está condenado. Este mundo é evanescente. Este mundo se compõe, vamos dizer, de fragmentos de percepção que só formam unidade quase por um milagre. Entendeu? E toda a nossa esperança está colocada na vida eterna e não nesta. Esta vida aqui não é para você ter esperança. Aqui você tem uma missão, você tem um dever e você tem que sair daqui bonito. É isso que eu espero que aconteça a todos. Pouco importante se você é heterossexual, homossexual, tetrasexual, assexual. Sexualidade, vamos dizer, não é o elemento fundamental dessa coisa. Tá certo? O que importa é realmente o que o Dabrowski chamava a desintegração positiva dentro, vamos dizer, conduzida por um ideal moral elevado. Ideal não para o mundo, mas para você. Porque hoje em dia todo mundo sabe como é que ele acha que o mundo deve ser. Né? Ele quer um mundo melhor. Eu digo, bom, que tal um você melhor? Hã? Se você conseguir melhorar você, talvez você consiga melhorar um segundo, um terceiro, um quarto. É o negócio do Confúcio, né? O homem primeiro corrige a si mesmo, depois corrige sua família, depois corrige seu vizinho, e assim vai. Se ele conseguir até, né, consertar o bairro, já fez muita coisa. Mas hoje em dia, qualquer idiota, qualquer mentalidade disforme, imatura, neurótica, às vezes psicopática, tá certo? Tem um projeto de mundo melhor. Eu não quero que vocês tenham isso. Eu estou dizendo que tudo isso é fantasia macabra. Tá certo? A nossa, vamos dizer, o que é uma bela vida aqui? Não é uma vida na qual todas as suas esperanças mundanas se realizam. O sujeito só pode acreditar que todas as suas esperanças mundanas vão se realizar até os 15 anos. Depois disso, já começa, e ele ainda continua achando isso, é porque realmente é um idiota. Este mundo, como diz a oração, esse é um vale de lágrimas. Nós vivemos entre, vamos dizer, o sofrimento, as lágrimas, o trabalho, a dificuldade, e no meio disso nós temos que resgatar aqueles poucos elementos que tornam isso suportável. A bondade, a generosidade, o amor ao próximo, o perdão, porque isto vai constituir a nossa verdadeira personalidade. É isso que nós temos que criar durante a vida. Não é ter esperança no mundo, meu filho. Né? Não é para ter esperança no mundo. É para ter esperança de sair aqui um pouco melhor do que você entrou. Tá certo? Então, Augusto Carvalho disse: hoje li o seu artigo A Camuflagem da Camuflagem e ao término não pude deixar de lembrar de um artigo que li recentemente de Júlio Zévola, que chama Os Instrumentos da Guerra Oculta. Nesse artigo ele enumera uma série de instrumentos utilizados por organizações secretas e antitradicionais para a subversão da ordem mundial. E entre esses instrumentos está a sugestão positivista, que ele descreve da seguinte forma. Sugestão positivista. É preciso acostumar-se à ideia de que o positivismo histórico não é tanto um produto espontâneo, o preconceito de uma mentalidade extremamente estreita, mas uma sugestão disseminada metodicamente pelas forças antitradicionais na cultura moderna para encobrir a sua ação. Aqueles que acreditam que a história é feita unicamente pelos homens e determinada exclusivamente por fatores econômicos, políticos e sociais, nada mais vem para além disso. É precisamente de um mundo que não vê mais além que precisa aquele que quer agir secretamente. Quer dizer, você limitar a perspectiva humana, vamos dizer, aquilo que Antônio Gramsci chamava terrestrialização absoluta do pensamento, é uma maneira de uma força historicamente agente ocultar a sua ação. É claro que é isto. Então, se você proíbe certas questões, ah, isso não podemos investigar, aquilo não podemos conhecer, isso, então, fale por você não pode conhecer, mas eu posso. Então, não pode aceitar as limitações positivistas, porque elas são um forte instrumento de controle ideológico. Nesse ponto, Évora tem toda a razão. Então ele perguntou, essa aqui que é uma relação entre o que eu estou dizendo e o que o Everton está falando. De certo, até certo ponto, estamos dizendo a mesma coisa. Neste parágrafo, né? Porque Évola falou muita bobagem também, mas em outros pedaços, não nesse. Demian Gonçalves Silva. Estive lendo Mário Vieira de Mello e uma coisa me chamou a atenção. Em Desenvolvimento e Cultura, o Problema do Estetismo no Brasil, o autor afirma que Aristóteles se afastou do projeto socrático-platônico e pretendeu construir uma metafísica autônoma, não subordinada a uma ética, rompendo assim a relação indissociável e hierárquica que na filosofia platônica se mantinha os princípios da verdade e do bem. Aristóteles aparece aqui, se bem entendi, como a origem remota da dissociação e, finalmente, da inversão de valores. O verdadeiro e o belo primeiro se tornam independentes do bom, depois o subordino, sem a qual o fenômeno do estetismo não teria sido possível. Fala, olha, isto aqui é uma distorção absolutamente monstruosa do negócio, tá, mas não é ele o único que faz isso. Tem muita gente que acredita nisso. Fala, o Aristóteles se afastou do platonismo e depois se transformou numa espécie de naturalista, o antepassado do materialista, etc. Olha, isso aí você está julgando o filósofo por consequências que apareceram 2000 anos depois dele. Isso aí realmente não faz sentido. Quer dizer, se o aristotelino tivesse realmente este sentido, já deveria ter se manifestado ao longo da história em todos os aparecimentos dos vários aristotelismos. E isso, de fato, não aconteceu. Você não pode esquecer que o aristotelismo, vamos dizer, foi o que fundamentou, vamos dizer, a construção de praticamente toda a teologia católica. Como você poderia dizer que na teologia católica o bem e a verdade estão separados? Você admite... Essa é uma confusão entre distinção e separação. Quer dizer que uma coisa, ser verdadeira e boa, vamos dizer, não são a mesma coisa, tá certo? Numa esfera, mas em última análise, tá certo? A realidade suprema será efetivamente o supremo bem, ou Deus. Quando Aristóteles define, vamos dizer, o Espírito Divino como noesis noesios, a consciência da consciência, o autoconhecimento do autoconhecimento, é evidente que ele identifica isso com o supremo bem. Por quê? Numa outra parte da obra, ele já tinha dito que a vida contemplativa é o supremo bem, é o caminho do supremo bem. Então, se para nós a vida contemplativa é o nosso bem, aquele que já é a própria vida contemplativa, ele é, evidentemente, o bem em si mesmo, e não apenas como objetivo da vida, como é para nós. Então, essa separação aqui é apenas uma distinção metodológica incontornável que o Mário Vieira de Mello, por ser mau leitor de Aristóteles, por ler com, vamos dizer, com um preconceito, o Mário Vieira de Mello não é nada burro, mas era um homem de uma emotividade assim, exagerada, e vocês acompanham aquela discussão dele com o Jean Guilherme Melchior, né? E você vê que o homem ficava quase apoplético. Então, ele era um emocionalista. Então, isso não diminui o valor do livro dele sobre outros aspectos. Afinal de contas, ele está falando do problema do estetismo no Brasil, o que não significa que ele tenha uma compreensão adequada desse fenômeno em escala mundial, e muito menos que ele entenda seriamente a filosofia de Aristóteles. Mas, veja, esta coisa que eu falei para vocês, do noesis noesis e da vida contemplativa como o máximo do bem humano, eu acho que isso já responde inteiramente a esta questão. Quer dizer, o conceito que Platão tinha de Deus é exato, que Aristóteles tinha de Deus é exatamente o mesmo de Platão, como o supremo bem. Não vejo como eliminar isso aí. Se na física ele trata de Deus apenas como o primeiro motor imóvel, não quer dizer que Deus seja para ele apenas o primeiro motor imóvel, uma força física que coloca tudo o mais em movimento, porque em outro lugar já explicou que é noesis, noesis, e que, vamos dizer, Deus move o mundo não como uma força física, mas como a força do bem que tudo atrai para si, que é, depois isso, Dante vai condensar isso aí naquele verso maravilhoso, l'amor que move il sol e l'altre stelle. O amor que move o sol e as outras estrelas. Essa é a expressão máxima do aristotelismo medieval. Então, essa, vamos dizer, é justamente esta coisa emocionalista que francamente predominava. Né? O Mário de Vieira de Mello é menos um filósofo que um pregador, você está entendendo? Era como Roberto Mangabeira Unger, um pregador, né? Ele está falando menos do que é, do que aquilo que ele acha que deve ser, um cara entusiasta. Admirável sob muitos aspectos, né? Mas é esta mesma falta de realismo filosófico que induz a considerar Nietzsche o Sócrates do nosso tempo. Por que ele não perguntou isso a Nietzsche? Nietzsche odiava Sócrates e viria isso, essa afirmação como maximamente ofensiva. Muito bem, então eu acho que por hoje nós temos que parar aqui. Tem aqui uma questão sobre o prazer sexual e a procriação, mas eu vou deixar isso para outra vez. Nós podemos continuar com esse assunto outro dia. Espero que todos tenham entendido e que me ajudem analisando esse debate, essa coisa toda, os vários aspectos desse debate, à luz desses princípios que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.